Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Escutar o Chorume! Luísa, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que, que o titio vai ensinar? Quem Chorume! Chorume! Você disse que me ama, pensa que engana meu pobre coração. Tá saindo com banana, com saudade da minha cama, esperando meu perdão. Com meu nome, ainda tem meu telefone, assim não vai me esquecer. Por isso eu não trocaria um sorvete de flocos por você. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado direito, caro ouvinte, te apresento o meu amigo que veio de trás do trem, e pra quem ele se pergunta o que ele merece, obviamente, é o pau do He-Man, Wesley Zop. Olá, e obrigado, porque eu pensei que você ia falar Ultraman e eu não gostava dele. O He-Man é legal. O He-Man é mais fácil de acessar o pau. O He-Man é bronzeado, é um Conan bronzeado e vascaíno, tudo bem. Muito bem, na minha frente eu apresento também um amigo que veio de trás da carreta, Wesley Zop. Ele merece. Ele merece chupar o pau do Vampeta. Foi premiado. Do Vampeta, velho. Pelo véio. Menos você já sabe como é, né? De acordo com a revista. Né? Eu não sei se você não sabe, tá aqui, ó. Não é? Você tá, conhece. Tá aqui tatuado. Né? Você pode estar na biblioteca do Churume, inclusive. Esse pôster é o pau dele aqui? E como visitante, temos aqui hoje que ele é astronauta e designer de sobrancelhas, mas acima de tudo é um amigo, que veio de trás da escola de samba, rapaz. Mas o que ele merece? O negão da rola branca. Entendi, né? Não lembrei. Eu lembro dessa história. E eu, Douglas Ganso, que sou amigo de vocês aqui, vim aqui mais uma vez. Ah, esse é só isso pra você. E o que você merece? Não, pera aí, eu já sei a resposta. O pau de vocês três. É verdade, hein? Precisa falar a verdade isso aqui. Não, entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o podcast que é semelhante a um vibrador com formato de golfinho. Ah, porque dá mais prazer, assim, na... Você olha, parece estranho, mas sacolejamos e te damos prazer intenso, Wesley Zop. Adorei. Ou adorei. Eu podia falar também que a sua tia usa de brinco, mas acho que o ouvinte não ia entender. Também não conhece ela, né? Nem todo mundo tem acesso ao manicômio aqui da cidade. Acho que ninguém tem acesso. Porque sua tia matou Fale todos os loucos lá. Ela lambia? Você vai lamber brinco, cara? Você acha que ela é louca? Lamber brinco que é vibrador? Mas os loucos também lambem, cara. É verdade. Muito bem, então vamos pra rapidinha leitura de e-mails. Hoje só tem 97 e-mails, mas resolve. Então vai ser rápido. Então não vai nada em 3 horas. Te chamava de sereia, parecia tão legal. Um casal apaixonado fica mesmo transtornado. É uma coisa tão normal. Então, o primeiro e-mail dele, Leandro Lopes. O assunto é história de animais. Nós também tínhamos um chamado Pingo. Um pincher. O motivo, claro, é porque ele era um pingo de cachorro. Quando o Douglas disse que tinha um cachorro chamado Yugi, eu acho que o motivo era por ele ser extremamente feio. Lembram do cachorro que tinha uma cara tão feia que tampava com a casinha? O Yogi? Sim, acho que sim. Vamos falar que sim. Ele lembro, mandou, claro que lembro. Ele mandou uma foto que era de um desenho animado. Quem não lembra? Não, imaginei que era de um desenho animado. Ele fala, meu cachorro Ozzy é um salsicha também. mas ele é o oposto do que o Duque é. Meu cachorro é um lorde. Ele adora dar carinho, dar a barriga para todo mundo, é muito carinhoso. Ele também tem hábitos saudáveis e, cara, ele é muito bicha. Já dava pra perceber pela cara. No momento que ele fala o Lorde, né? sim. Se eu dou flores pra minha esposa, ele começa a latir até que minha esposa dê algumas pétalas de rosa pra ele comer. Mas ele também tá criando esse cachorro errado, né? Exato, exato. Nada. Dá um bicudo no peito dele, quero ver se ele vai ficar chorando. Ele, como todo cachorro, gosta de tomar sol. Mas ele não toma sol de um lado ou de outro. Ele toma nas costas de lado do outro e de barriga. Nossa, cara, é. O cara é preocupado com a estética. Daí tem uma fotinha aqui do Ozzy de tomando sol de barriga. E realmente, não sei pra que pintar as unhas do cachorro de cor-de-rosa. Não sei. É como talvez se... foi o filhote que foi lá. É você como precisava se... tirar foto pelado com o cachorro? Não, mas tem o cachorro lá. Tá de tiara aqui. Ah, tá. Agora tá descendo. É como se ele quisesse ficar com marquinha de biquíni. Além disso, ele adora alface, couve e cenoura. Ele faz festa quando ganha uma abobrinha. Minha esposa colheu frutas aqui no bairro e ele não cansou de latir até ganhar alguns pêssegos do mato. Também conhecido como pêssego amarelo ou cereja do Rio Grande. Sim, ele já rejeitou carne várias vezes. Ah, é muito fresco esse cachorro. Quando ele come, é um verdadeiro sommelier. Ele come devagar, com calma e saboreando. Tem o outro salsicha. Acho que é cachorro e não o pênis dele. Não, pode ser. O Led, que ficou paralítico por algum tempo por problemas na coluna. Típico da raça. O Led roubava comida dele até paralítico. E então passamos a trancá-lo sozinho para comer. Ele gosta de arroz, feijão e batata. O que falta? Esse é um operário. Tá vendo? Isso sim. Isso. E o cara, esse cara é das ruas, esse Led. O cara vai lá paralítico. Ele roubar consegue roubar. Ele fala, vamos pegar do fresquinho. Chega lá, dá um tapa com as pernas paradas. Sai daqui, boiola. Dá uma capoeirada ali, um Ed do Tec. Uma chicotada. Aquela perna bamba, né? Se estamos ouvindo música e começamos a dançar, ele começa a latir e vem lá de longe pedir colo pra dançar junto. Hagrid, do New Order, ele já vem sozinho pra dançar comigo. Da vida dele, então eu tô cachorro, não sei, eu acho que ele cachorro é da imaginação dele, não sei. Ah, pode ser, porque não é tão incomum. Não, isso. Mas calma que pode ficar mais gay quando ele escreve, é a nossa música. Aí a gente dança com ele no colo e quando menos espera, ele está com uma cara romântica. Ele toca beijar o cachorro de língua. De lado, querendo dar um beijo na boca. Nossa. Ele até fecha os olhos para lamber. Se dou um beijo na minha esposa, ele aparece onde estivermos. É um romântico. É, só que ele não pode fazer, então, a cópula, cara, com a esposa. Mas nem Zop me indicou um filme esses dias, que tinha um gato que fazia isso. Ele era apaixonado pelo dono. Como que era o nome do filme? Pra Maiores. Pra Maiores. Tem lá no Netflix, é um filme de esquetes lá, e tem uma esquete que é um gato apaixonado, ele se masturba pensando no dono. Acho que é o caso aqui. Cara, acho que foi baseado nele. Enfim, depois de falar tanto, gostaria de fazer uma pergunta polêmica para aquele que é o chorumoso que quase teve o saco arrancado por um salsicha. Puta, eu achei que ia falar do Osmar, caralho. Ele falou saco arrancada. Eu falei, é pro Osmar, mas não é. Wesley Zop, você desconfiou de mim semana passada, mas deu de cara. Desta vez farei algo inédito. Segue aqui minha pergunta fofinha. Ah, isso? Tá vendo a diferença? Wesley. Não, peraí. Eu quero que os outros ouvintes aí Ouçam, isso é tipo de pergunta que se faz aqui. Sim, um podcast de família. É claro, não pergunta polêmica. Wesley, o que você prefere? Quando o seu cachorro sucata faz uma festa infinita quando você chega, ou quando o Fred faz dengo pra pedir carinho? Ah, o sucata ele é mais simpático. O Fred, ele faz dengo, mas ele rosna e abana o rabo. Ele é esse tipo de cachorro. Muito bem, ele fala baseando-se nessa resposta. Caralho. Agora sim, a pergunta polêmica. Caralho. Você está junto dos seus pais passeando com cachorros numa floresta. Tá só passeando. Quando no meio calma da... que a rola aparece. Não, eu acho que não. Quando não, no meio da trilha, pula de uma árvore uma doninha flamejante. Possível. Diferente, tá na abertura. Ele pega sua mãe pelo pescoço. Tá, tudo bem. Aponta pra você e diz: me dê um dos cachorros ou vou arrancar um olho dela e foder com o buraco. Doninha maldita, cara. Caraca. Parece aquela do Era do Gelo 3, é só eu que pensei, né? Qual cachorro deixaria ele levar? Sucata ou Fred? Ou Fred. Não, sem pensar. Não, acabei de falar que ele é o cachorro que engana as pessoas, que ele abandona o rabo e rosna. Exato. Ele fala um grande abraço, Leandro. É, tá tudo bem. Fácil. Okay, continua sendo fofinho, não teve pica. Não, ia foder com o buraco do olho da minha mãe, mas não teve pica. Foi uma das menos agressivas. Ah, era com o buraco do olho da sua mãe? Não, com o quê? Achei que era com o buraco do cu da tua mãe. Claro que não, ela arrancou o olho da minha mãe. Vai. Nossa, que toninha demente. Por isso que eu falei, é demente. Ah, mas ela vai foder o nada, pelo menos não fodeu o cu dela. É a minha mãe, cara. Mas é o olho. É o olho, cara, não vai ter nada ali. Vai ter um espaço a vácuo. E eu entrego o Fred. Tudo bem, acho que você tá querendo doar o Fred. Não, não é que eu tô querendo doar, não. Mas, qualquer caso, deu meu telefone, tá na descrição aqui, quem queira. Um meio vira-lata, meio labrador. Não existe meio, é vira-lata. Não, é porque o sucato, ele é vira-lata puro. Esse é o cara que quer. Vira-lata puro. O Fred é um meio vira-lata, meio filha da puta. Mas, cor caramelo e barriga branca, quem quiser. Marcos Daniel, o Tim Bloom lá do Matinecast, manda um e-mail aqui falando: meu corpo foi assumido pela personalidade alfa ou fui atacado pelo negão da rola branca? Um dos dois? É, polêmico. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Bloom. Tudo bem. Estou mandando mais um e-mail para esse podcast, que é o melhor podcast de leitura de e-mails do mundo. Sim, é finalmente um reconhecimento, né? Exato. Em determinado dia da minha vida, estava eu voltando para casa no meu carro tranquilamente, como sempre foi. Mas no fim do trajeto, aconteceu algo estranho. Acredito que eu possa ter sido dominado pela personalidade alfa. Tem um erro de conceito aqui, né? É um erro de conceito porque ele é sempre dominado pela alfa. A alfa é a que domina e as outras personalidades assumem você quando você está fazendo funções aí que você não quer fazer. Peraí, como assim tá tendo uma coisa inteligente aqui? Foi pra isso que eu fui chamado? Realmente, Douglas. Tudo correu bem no meu trajeto, não houve acidentes nem engarrafamentos, tudo perfeito. Porém, ao chegar em casa, fui entrar na garagem quando me deparei com outro carro estranho. Fiquei curioso, pois não era nenhum carro conhecido, não que eu me lembrasse. Sim. Também pensando se aquilo poderia ser algo sobrenatural ou extraterrestre, mas não tive resposta. Porque acho que ele ficou pensando ali na hora, ali, o que é, sobrenatural ou extraterrestre? Aí ninguém respondeu. Ninguém tá questionou sozinho? Quem passava ali, mas isso é sobrenatural ou extraterrestre? Mas não a pessoa o quê, nem né? sabia o que era. Fiquei ali me perguntando se deveria descer e ver quem era. Mas acho que a personalidade deu uma enfraquecida e eu me lembrei que não morava mais ali. Pois tinha me separado e aquela era a casa da minha ex. Nossa. E quem estava ali provavelmente era meu substituto. Um abraço pra vocês, tudo de bom, Marcos, Daniel. Aê, Timbu. Mas pera, ele entrou na garagem? Não, na hora que ele foi entrar na garagem tinha um outro carro dele. Como assim tem um carro na minha garagem? Exato. Opa. Ou isso também pode ser uma metáfora. Na hora que ele abriu a porta do carro tinha um pênis da ex-mulher dele. Ele, porra. Como tem esse pênis da minha... Ah, não, é minha ex. E daí carro na garagem foi só o... Estamos jeito, trabalhando com metáforas. Um jeito família. Um jeito família de dizer que é justo. Tinha um cara ali comendo a marmita dele. Mas era ex, né? Era ex. Sim, então, sim, tudo sim. Bem. Mas você sabe que ex é igual zumbis, né? Vocês que ouvem o Zcast aí, apesar de não não ser possível o jabá nesse programa. É Zcast ou Zcast? Eu acho que é Zcast. É Zcast. Você acha que fica mais chique? Sim. Eles falam Zcast. Eles falam Zcast. Não, mas isso quer dizer que é? O jeito que eles falam é o jeito não correto? Não sei, não sei. Você sabe que ex é igual um zumbi, né? Às vezes você acha que morreu, mas sempre volta querendo te comer, né? Ah, sim. A ex dele vai querer voltar a comer ele. É igual ele fazia antes. Exato. É o Tim Blue, tô falando do Tim Blue. O cara é gaúcho. Você acha que ele foi ativo algum dia da vida dele? É, realmente. Muito bem, próximo e-mail, Rafael Ribeiro, conhecido como Bozo. Alô, criançada, eu sou o Rafael, mais conhecido como Bozo, participante de um podcast que pode ser que esteja voltando, mas como eu sei que vocês não gostam de jabá na parte dos e-mails, não vou falar que sou co-host do TomanoCast Podcast. É bom que não fale. Ouvindo esse podcast sobre animais de estimação, lembrei de alguns cachorros que tive. Todos já falecidos. Eu fiquei um pouco triste. Lembrei do meu Cocker, quando pequeno montava nas costas dele e o chamava de Megazord. Isso não é um código pra sexo. É justo. Uma pena. Não, mas é bom que explique. Ah, ele... Mas peraí, ele era bem pequeno, porque um Cocker não é grande. Não. Eu explico como todos eles são falecidos até hoje. Ah, é. Ele era um cão que gostava de pegar pássaros no ar, ou ratos, ou baratas, mas acho que ratos não era no ar. Ou qualquer coisa que se mexesse e deixar na porta de casa. Ele também abriu o portão de casa, segue foto do trinco em anexo, pra sair, dar uma volta e depois voltava. E nesta volta dele, ele ia até a padaria, ganhava pão, depois ia até o açougue, ganhava um osso e depois ia embora pra casa. Plausível. Pão com osso é muito gostoso. Pão com osso não tem melhor, né? Como este meio já tá meio gordinho, vou só comentar a respeito de um cachorro rebaixado que tive. Um salsicha. Que morreu atropelado na minha frente quando eu tinha 6 anos. Chorei muito. Eu tô chorando aqui. Se presenciar a morte do cachorro, na próxima é vez não atropele o cachorro dos outros. O Wesley Zop, ele tem essa mania aí. Se não é meu, cara, eu não tenho amor por ele. Ainda mais se é salsicha, né? Você já enxerga um banquete de Natal quando você for salsicha. Almoço pronto. Comestível, né? Mas finalizando, só mais 2 coisas pra falar. Primeiro, gostei muito do podcast. Ah. Segundo, tem uma pergunta polêmica pra ser respondida e pode ser respondida por todos. Você tá escutando? Você tá lendo? Todos que tiverem 2 cachorros, um com o nome de Sucato e outro Fred. E que é careca e é mais velho que seus próprios pais. Sim, sou eu. Segue a pergunta polêmica. Você está passeando com sua família e seus cachorros sobreviventes por uma trilha de motocross, quando de repente pula de uma moto um orangotango mágico e diz que vai trazer o seu cachorro, escolhido no e-mail anterior, de volta dos mortos. Mas você deve participar de uma centopeia humana com sua mãe, seu pai e seus 2 cachorros. Mas você pode escolher a ordem. Qual seria esta ordem? É isso, um beijo e não entre nádegas de vocês e que o negão da rola branca visite vocês. Então, mas eu só faria... só um minuto. Não, só um minuto. É. Aqui ele falou assim, o seu cachorro escolhido no e-mail anterior. E no e-mail anterior foi o e-mail do Tim Blue, não tem cachorro. É verdade. É, então acho que... Não, é porque ainda se fosse Não dá pra responder. Você acha que não vira? Pela regra. O cachorro que morreu atropelado. Mas aí não é dele. Eu sei qual é o cachorro que ele tá falando. O cachorro que substituiu o Tim Lô. Talvez é isso. O cachorrão. Não, mas ficou muito... Ficou sem nexo. Não dá pra responder essa pergunta. Ou como diria um amigo meu, ficou sem nexo. Não. Acho que não dá pra responder, né? Baseado não tem lógica. Nisso. Não tem lógica. Questão anulada, todo mundo ganha 1 ponto, né? Acho que sim. O próximo e-mail, então, Guilherme Oliveira. Feliz história de Lili é o título. Olá, Lameruxos, mais uma vez eu, Guilherme Oliveira, venho parabenizá-los pelo último episódio e contar uma história merda. Alguns anos atrás, minha mãe trouxe para casa um filhote de vira-lata que havia sido abandonado numa loja agropecuária em Planaltina, Distrito Federal, não de Goiás. E caso o Eduardo, que mora lá, estiver ouvindo, você é um merda. Seu ariano de 1,5 metros. Tudo bem. Nós tratamos aquele projeto de Satanás com muito amor e carinho, devido ao seu hábito de à noite cagar uma bosta com 1/3 do seu tamanho a cada 1 metro ao redor da casa. Ele teve que ser preso na corrente, a qual era trocado 1 vez por mês, uma vez que, apesar de ser muito dócil e nunca ter latido pra ninguém, ele comia todas as correntes, até as que seguravam pitbulls. O impressionante é que ela era relativamente pequena. Era uma cachorra, então. Provavelmente a Lili, que o título fala. Sim. Uma vez ela comeu a corrente e correu, pensando e destruindo a bolsa de alguém que estava trabalhando. Eu prometi pagar a bolsa, mas ele só ficava olhando para ela com desespero, falando repetidamente: não, não precisa pagar, não. Então, não. Tá, não. Se livrou. Sim, sim. Não pode ser educado nessa hora. É, ué. Você pagaria, Wesley Zop? Se a pessoa falasse não precisa pagar, não, é claro que não pagaria. Tudo bem. Certo dia saímos de viagem para visitar nossa família. Foi realmente uma viagem horrível. Durante os 2 dias de viagem de volta, todo mundo só falava que estava com saudades da Lili. Que mal podiam esperar para vê-la. Chegando em casa, ao abrir o portão, ela não estava lá. A área não estava barrenta e cagada. Fomos perguntar para a vizinha onde a cria do mochila de criança estava. Ela disse que na noite anterior, 2 Rottweilers haviam fugido de uma empresa próxima e destroçado a pobre Lili viva. Porra! Que? Você sabe que é uma puta mentira isso daí, eu quero já avisar. Os vizinhos se reuniram para matar essa cachorra. Ah, 2 Rottweilers fugiu e destroçaram a cachorra. Puta história, mano. E depois voltaram para a empresa. É, né, depois voltaram para a empresa. Para bater o ponto. Sim. Choramos muito e até hoje, quando saímos da área e vemos a base da pilastra onde ela fica amarrada pra não cagar, bate aquela tristeza. É muito fácil, toda vez que vemos a cabeça dela no quintal, ainda dá uma saudade. É, tá empalada aqui, ó, no quintal. A gente não quis tirar porque ficou exótico. Pra não ser um e-mail só de tristeza, fiquem com a pergunta polêmica. Vamos ver. O orangotango mágico abre uma porta pandimensional para um laboratório secreto na Alemanha. Lá o doutor Vassefuden se apresenta para você. Ele traz a seguinte proposta: você irá participar do meu experimento e meu chefe bruxo trará o seu cachorro de volta à vida. Todo mundo acha que eu gosto bastante do Fred. O experimento consiste em uma centopeia humana. Por você ser um mentecapto cagador em latas de lamerucho sujo, deixarei você escolher a ordem. Inclusive, os outros participantes são o seu tio policial, o padre Pedro, um travesti anão negão, um saci albino, o negão da piroca, o monobola, a gordinha da trufa, o Ozola, uma leitora gorda suja de bostas e um babuíno aidético. Tá, então vamos lá. Eu decido a ordem. Muitos personagens. Tem um problema nessa história, porque ele falou assim... O orangotango abriu uma porta pandimensional. Então não interessa qual você escolher, como são multidimensões, existem várias opções para isso acontecer. Então todas as opções já estão escolhidas. Ah, nossa, tem isso então aí. Então precisa escolher, porque já tá tudo já escolhido. Já tá decidido. Já porque tá. Em multiversos... São multiversos, são pandimensional. Então se ele abriu coisas, são não, várias possibilidades. Faz muito sentido escolher. E outra, eu só tenho que fazer a centopeia humana se eu quiser o cachorro de volta. Eu não quero ele de volta. É verdade. É. Não, mas a do vaca foi muito melhor. Sim, porque se a teoria das pandimensões estiver correta, então são infinitas dimensões, então existem infinitas escolhas a serem feitas. Então não existe pergunta polêmica. Então não existe escolha, porque se tem todas as escolhas porque tem todas as escolhas. Porque ele abriu esse precedente da... Ele colocou no universo que existe o multiverso. Então... É verdade. Bem, então, vamos pro próximo e-mail, Sofia Tourinho, assunto sobrenatural. Bom dia, pessoal. Tem uma história aterrorizante que fez parte de grande parte da minha infância e começo da adolescência. Nossa, eu tenho medo das histórias da Sofia. Eu, é porque ela realmente é louca. Ela tava numa academia. Admirando uma bola rendida. Você viu um lavador de moto? Todo santo dia, por volta das 3h30 da madrugada, eu escutava um barulho mais ou menos assim: uó, uó, uó, ué, ué, ué, bi, bi, bi, bó, bó, bó. Ding a dong, ding, blue moon, moon, moon, blue moon, dip, dip, dip, dip, blue moon, blue moon, dip, dip, dip, dip, dip, blue moon, moon, blue moon. É claro que ela não faz, acho que ela é maluca de escrever. Quem imaginou áudio? Isso? Ela escreveu áudio. Ela escreveu, pô. Ah, claro que sim. E eu espiava na fresta da persiana do meu quarto e via luzes piscando na rua. Corria pra minha cama e me cobria aterrorizada. Todo santo dia. Até que descobri a origem. era o caminhão de entrega da padaria que ficava ao lado de casa. O barulho era ré e as luzes eram um sinalizador que tinha atrás do caminhão. Descobri isso voltando um dia de madrugada pra casa. Ufa! Ela tá na cidade, aí tem luzes, barulhos. Eu achei que era o trânsito. As luzes da cidade acesa, né? Clareando fotos sobre a mesa. Aí tem todas as casas, tem uma luz que fica em cima. Pra rua. Depois me falaram que era poste. Nossa. E ela fala aqui, pergunta polêmica. Mas até ela, caceta. Sim. Primeira pergunta vai pra quem for imune ao gerador de Van der Graaf. Mas eu não sou imune, que pode espetar minha barba. Mas é pra você. Você tudo prefere bem. Ser xingado todo dia das 6 ao meio-dia por todos que cruzarem seu caminho ou ter que fazer a barba 2 vezes por dia? Não, ser xingado. Continua sendo o que é. Continua a vida como tá. Seria gravar um episódio do Chorume todos os dias. Continua como tá. Muito bem. Segunda pergunta vai para o sósia do Tocando Fulano. Quem? O Tucano Fulano é o maior mentiroso do universo do Timão e Pumba, rapaz. Aí, mas sósia do Tucano Fulano deu o crédito, hein? Cara, parabéns pra Sofia Tourinho por essa referência, cara. Você prefere cair de cara no chão toda vez que se levantar? Seja acordando ou sentando em qualquer lugar. Toda vez, cara. E você tiver que ficar de pé, cai de cara no chão, é isso? Mas vai criar um looping, né? Porque ele vai ter que se levantar toda hora que cai no chão. Pode ser. Não, é verdade. Talvez uma vez que bateu a cara, você fique de pé. Você já coloca o centro... carregar a barrinha especial, né? Já coloca o centro de equilíbrio no meio com a pancada. E daí consegue ficar de pé. Ou ao invés de dar bom dia pra sua mãe, dá um tapa na cara dela. Ah, vou continuar a vida como tá. Batendo na cara da sua mãe, sim. Exato. Porque ela parece o Antônio Fagundes. Pá! Faz uma plástica, filha da puta! E ele tenta tirar a aparência no tapa. Terceira pergunta vai para o convidado ou para a convidada, se não tiver, vai para o Zop. Mas tem convidado ou convidada, né? Os dois. Tá decidido. Convidado não é substituto, entendeu? Opa, parece uma direta. Tem uma pergunta polêmica. Tem uma polêmica aqui, então? Eu só vou responder com 5. Muito bem. Pular do 11º andar uma única vez e ganhar 10 milhões de dólares. Olha, cara. Ou todo dia, na hora que você acordar até o almoço, tendo no mínimo de 4 horas, terá que pular de cama elástica. Ganhar 10 milhões ou pular de cama elástica? Mas do 11º andar. Você pode cair, ficar, deixar sua vida uma merda, paraplégico, porém vivo. Eu posso juntar as duas? Não, eu posso, não. Eu pulo na cama elástica. Não. Assim seria, você não tem lógica nenhuma. Ah, mas eu acho que cama elástica, eu acho que eu vou ser rico assim, pela experiência, entendeu? Você prefere pular na cama, mas daí não teria dinheiro, né? Mas daí não interessa você ter dinheiro e não ter como gastar ele, entendeu? Mas pensa comigo, se você ficar pulando a cama elástica, você vai se profissionalizar nisso, cara. Você pode fazer malabarismo. Pode talvez virar um esporte olímpico. Pode. É verdade. Oh, você pode ganhar muito dinheiro. Médica, inclusive. No mínimo, falar, magro você vai ficar. E musculoso na perna. E outra, como você vai... Você me acha gordo, cara? Não, mas como você vai ser obrigado a fazer isso, então, pô, você vai ficar em uma boa condição física. Duro que eu acho que se eu colocar em casa essa cama elástica vai dar um pouco de problema, né? Porque eu moro no apartamento, ele não é tão alto assim. Ah, não, mas daí você pode negociar e ter uma... Acho que eu devia ter comprado uma casa, num apartamento. Não, mas daí, vamos supor que alguém está te amaldiçoando, ou sei lá. Então ele vai ter que te fornecer o espaço adequado para pular de cama elástica. Ah, sim, Eu concordo. Você acorda, você tem que ir lá ou no lugar onde tem a cama elástica e pular. Uma cama elástica vai custar, sei lá o quê, uns R$2.000, mais ou menos? Depende da cama elástica. Ó, se você R$2.000... 10 milhões, e até que não foi tão diferente o valor. Não, 10 milhões pra R$2.000. Não. Todos são números. E outra, depende do valor da cama elástica também. Não duvido que tenha uma cama elástica aí de 10 milhões de dólares. Sim, da NASA? Não sei, cara. Sim. Pode ser que tenha uma cama elástica móvel pra você continuar fazendo seus afazeres? É verdade, eu vou. Enquanto eu tô correndo, eu tô na cama elástica, entendeu? Não, acho que não tem trabalhando. Não, aí você tem que colocar a cama elástica na carroceria de um caminhão. Você vai pulando, o cara te leva. Óbvio. Porque senão você, o que era te limitar o tempo ali, você tá usando ele como... Tá muito complexo, isso eu prefiro pular mesmo pra resolver. Só pula, né? Não, eu vou pular no prédio mesmo. Ah, você já pula no prédio? Tá demorando demais pra resolver essa questão. Não. Pelo milhões. Menos a gente já sabe o que vai acontecer. Já. Com 10 milhões você talvez faça uma boa fisioterapia e se recupere. Sim. Quarta pergunta polêmica pra aquele que rosteia com maestria qualquer podcast que participa. Ela fala, caso o Ucho não esteja por aí, pode ser pro Ganso mesmo. Arnaldo, lembra quando eu elogiei a Sofia no começo do e-mail? Pode tirar, por favor. Tira aquela parte. Coloca, filha da puta. E era a pergunta aí, risole ou esfirra? Ah não, peraí, porra. A pergunta dele é só essa. Eu realmente vou bater na minha mãe e ele vai comer risole. Não, ou esfirra. É uma diferença. Mas é óbvio que é risole, né, cara? Presunto e queijo. Opa, se o risole for de presunto e queijo, risole. Não, mas... Não. Se for só risole... Risole ou esfirra? Se for risole de queijo, daí eu prefiro esfirra. Mas pode ser de carne também. Risole de carne. Ah, então risole. Então risole, porque aumenta as possibilidades aí. Muito bem, então risoles. Nossa, que complicado. Nossa. E porque esfirra você tem que comer muito rápido, né? É, mas... Porque senão esfirra. Tá vendo o que você fez, Sofia? É verdade. Você fez. Não, acabou por hoje, né? É. Acho que já deu, já. Ela manda um beijo a todos e o próximo e-mail é de Johnny Rossi. Sou Johnny Rossi e escuto vocês desde a participação nos Losticos. Mas só agora consegui mandar e-mail após me recobrar do coma por ouvir episódios seguidos. Vocês são excelentes e já são o número 2 na minha lista de casts. Com histórias de animais, tive um cachorro que certa vez comeu castanha do Pará na ceia de Natal quando saímos de casa e deixou as cascas empilhadas no prato. Óbvio, onde que se deixa cascas de castanha do Pará? Tá achando que ele é um animal? Ele é um imundo feito... Exato. Feito Anderson Negão. Que malha deixando a bola de fora. Depois... É um jeito de ganhar músculo. É. Um músculo de carne no toma. Mas é um jeito de ganhar músculo. Músculo do amor. Depois descobrimos que ele conseguia passar por um vão da porta da cozinha. Tudo bem? Sim, eu também consigo, depende do tamanho do vão, depende da cozinha, depende da porta. A porta aberta é um vão. Exato, é. Tive também uma cadela que certa vez, durante o sexo entre eu e minha esposa, subiu na cama e quase lambeu o meu saco. O focinho gelado me avisou antes e com um salto ninja, com duplo twist carpado, consegui escapar. Fuzil gelado no toba, né? Porque... Eu ia lamber o saco? Pra chegar perto tem que ter tido ali um encaixe perfeito. Regras do 69. Porém, né? Segundo Wesley Zobb falava, por que pular, né, Wesley Zobb? Ah, deixa uma lambidinha no saco enquanto você tá ainda fazendo a cópula. Isso é muito bom. É uma homenagem diferente. É, exato. Ou... Não tão diferente. Depende. Depende do que você tá falando. Você não sabe porque o Wesley quer dar o Fred embora. Ele sabe muita coisa. Me despeço aqui, mas antes tem uma pergunta polêmica e o Wesley Zop deve responder. Nossa, que surpresa. E um passeio por um parque na Alemanha, você presencia em frente à cabina do grande Zoltar. Oh, legal, hein? Entre Mr. M e Chris Angel. Porra, não, Chris Angel é mais da hora. Mr. M é um merda, cara. Chris Angel é muito mais da hora. Mr. M de merda. Porra. A mistura de mágica barata... Opa, Chris Angel não é mágico, cara. Não, Chris Angel não. Chris ele Angel não é, ele é feiticeiro. É um feiticeiro intergaláctico. Então, mas vou ler o que ele escreveu aqui. A mistura de mágica barata cria um feitiço que envolve a todos ao seu redor. Por azar, estavam com você... Fred, Sucato, sua mãe, seu pai, sua namorada, seu sogro, e passavam ao lado o Husky com a xícara na boca e o Salsicha com um bombo. Puta, que saudade você dessa época que a gente viajou pra Alemanha. Você só tem tempo de escolher a ordem da centopeia, lembrando que vocês são ligados um com a boca no cu do outro. Sim, a centopeia. Você deve ficar no meio e não pode repetir as sequências anteriores. Como fica a centopeia? Se eu não posso repetir a sequência anterior e foi uma pandimensional, então não tem nenhuma opção. Não, e outra coisa. Outra, se foi pan-dimensional e todas as sequências são permitidas, não tem como você... É, como que eu vou anular uma sequência? Só se eu anular no quê? No buraco negro, talvez? não sei se no cu pode. Acho que não pode. Acho que não, porque seria uma das opções. Não tem. Mas tem outro enclave nisso daí. É. Ele falou que é uma centopeia. Se não tem peia... Nossa! Não, foi boa, vai. Foi legal pra caramba. Quer dar um tempo de respiração pra cortar essa parte? Vamos refazer. Ele fala: abraços, parabéns pelo cast enviado do meu iPhone. Os caras querem sentar quando, iPhone. Quando sempre, eu tiver iPhone, eu vou mandar e-mail pra todos os podcasts. Talvez seja, na verdade, uma saudação de outro país, né? Tipo, você vai falar tchau, enviado do meu iPhone. Ah, porque era da Alemanha, né? Rodrigo Malta manda um e-mail aqui novamente. Milagre! Ele fala: animais de estimação. Olá, Lameru. Puxos, desculpe, mas tinha mais o que fazer do que mandar e-mail pra vocês. Justo. Agora vou contar como a cadeia alimentar funcionava na minha casa com meus pets. Cadeia alimentar? Eu... Cadela alimentar? Ah, cadela alimentar. Cadeia. Ah, cadeia. Eu, assim como Wesley Zop, tinha uma tartaruguinha, mas a minha se chamava Beth. Cabia duas Beths na palma da minha mão. Pra vocês entenderem o tamanho. É, mas a gente não sabe o tamanho da mão dele, né? Sim. Você sabe, porque ele te dava dedada no toba. É, eu sei o tamanho do dedo dele. Tudo bem. Adquiri um gato chamado Fluffy, que na primeira semana comeu a cabeça da Beth. Mas será que matou? Como diria a camisa de Vênus, Beth morreu. Sim. Sem cabeça parece que tartarugas não sobrevivem. Não sei. Não, eu acho que não. É. Depois disso, adquiri um cachorro, Thor, um pequeno Doberman, que quando cresceu matou a Fluffy. Tem aquela musiquinha, estava velho, estava pra fazer uma... Minha irmã e seu querido namorado, ele coloca um querido entre aspas aqui, é talvez. Cunhado nunca é querido. Peraí, deixa eu tentar adivinhar o e-mail. Comprou um urso e matou o Doberman. Seria se fosse uma das suas mentiras. Mas, exato. Compraram juntos uma cobra. Não sei se é um código pra sexo, mas não, tudo bem. Que o Thor sei. Fez, na verdade, comprou um vibrador. Né? Mas era que se mexia, se contorcendo, exato. Vibrador, era uma cobra. Ele tinha 10 anos, a irmã dele, não, é uma cobra. É uma cobra isso daí. Que o Thor fez o favor de quebrar o aquário que ela ficava, matando a cortada pelos vidros. Parece que cobra morre se ela for cortada por vidro. É alergia a vidro. A vidro despedaçado de aquário. Por último, adquiri uma iguana, que também foi morta pelo Thor. Que por sua vez morreu atropelado correndo atrás de uma cadela no cio. Filha da puta, cara! Ou seja, cara, é a lei da selva. Qual é a lei da selva? Morremos por causa de uma buceta, né, cara? Ele matou todo mundo na casa ali e falou: eu quero ser o único animal de estimação aqui. Precisou de sexo. Ainda bem que já tinha carne pro jantar ali, né? Sim. Obrigado por me lembrarem de meus pets. De nada. Com licença que eu vou chorar em meu quarto. Esse foi o e-mail de Rodrigo Malta. Próximo e-mail, Olavo. O assunto é sobrenatural. Olá, seres do podcast mais odioso da internet. Olá. Gostei. Me chamo Olavo, de Manaus, Amazonas, colega de profissão lá do Tambacast, e venho compartilhar algumas histórias sobrenaturais que ouvi falar aqui em Manaus e juram que é verdade. Primeiro, Manaus é uma cidade cortada por um denso mapa de igarapés e córregos, então é fácil ter pontes e passagens por entre tais caminhos. Em uma dessas pontes, localizadas em uma importante avenida do centro da cidade, existe uma história de que um garotinho, que deveria ter lá seus 12, 13 anos, viu um filhote de cachorro ser atropelado na avenida, bem na passagem pelo córrego. Ele, com pena do animal, pegou sua carcaça desfalecida e com pouca vida, e atirou da ponte para as águas ligeiramente, entre aspas, poluídas do córrego, e ficou observando. Eis que... Pouco depois de mergulhar nas águas fétidas do córrego, o cachorro se debate. Nada e aparece na margem totalmente reconfigurado e vivo. E tudo desde então, rio é milagroso, essas cara. Águas são conhecidas como o Chorume Sagrado. Pô, é isso que eu tô falando, cara. Será que esse cachorro era um filhote? Ah, ele ser com poderes, cara. Será que ele pode esse rio pode recuperar a bola perdida do Gabriel? Nossa, não vamos mostrar pro Gabriel essa possibilidade. Não. Dois, há quem diga que presenciou e outros que apenas ouviram falar da mulher que em noites de lua cheia se transforma em uma porca no interior do estado, na cidade de Borba. Você sabe que isso é uma desculpa pra não falar que você é um zoófilo, né? Quem presenciou já currou a porca. Não, mas ela é uma mulher. Era uma mulher. Vira uma mulher à noite. No bairro onde eu morava, um vigia noturno certa vez nos contou que no dia anterior ele viu uma matilha de cães perambulando pelo conjunto. Curioso, ele foi seguir os cachorros e ver para onde iriam. Já afastado, olhou para a matilha no fim de uma rua e percebeu um movimento estranho na matilha. Estavam dançando micareta, né? Provavelmente. É diferente numa matilha. De repente, um dos cães, o maior, começou a uivar e se retorcendo se levantou ficando sobre dois pés. Na hora ele saiu correndo com medo e se refugiou. Ele jura que é verdade, mas como ele é conhecido por nós como Zé, o mentiroso, existe uma pequena chance de ser mentira. Você tem um nome de Zé, hein? Não, Anderson. Você mudou de nome? Não, nunca estive por lá. Lá, você é Zé, não é Anderson. Não é assim, as pessoas conhecem ele como José, como ele disse no manual do Jovem Cadeiro? Ah, é? Caramba, é verdade. Você pode ter participado mais do podcast, mas eu conheço esse podcast. Ele estuda fio. Exato. O cara tá fazendo a tese de mestrado dele aí, baseado no, na comunicação do Chorume. Eu não tenho o altar do Chorume à toa no meu quarto. Aí, cara, e agora, hein? Agora ele me pegou. PS, fica aí. Fica aí, então, para vocês conhecerem mais algumas lendas urbanas e fatos sobrenaturais acontecidos aqui no Norte. O nosso episódio que fizemos sobre o sobrenatural, então, está lá no tambacast.com.br. O Arnaldo vai deixar o link aí na postagem para vocês curtirem o Tambacast, que é um podcast sensacional. Fala sobre tambaquis. É muito legal mesmo. É, tambaquis. Não. Peixe, cara. É um podcast sobre pescaria? Né? Que legal. Eu sei que teve aquele podcast que o Douglas falou sobre podcast de nicho. Podcast livre. Esse cara foi a fundo mesmo. Nicho, nicho mesmo. Muito bem. Então, o próximo e-mail de Gustavo Viana, escrito Maratona Chorume. Olá, cheirosos colegas. Primeiro, olá. Parabéns pelo excelente trabalho, tornando-os um dos podcasts mais instrutivos que já ouvi. Caramba, é que esse cara queria. Tá ouvindo, é isso, cara. Que eu queria ouvir, cara. Acho que talvez ele ouve o podcast e traz pra frente, sabe? Ah, pode ser. Tem um disco subliminar, da Xuxa, sabe? Tem uma mensagem subliminar, uma aula de física quântica. Fiz uma maratona ouvindo até o momento 57. Poucos, né? Não ouviu todos ainda. Parece que tá atrasado. Comecei a ouvir de trás pra frente, que é mais legal. Então tá bem atrasado mesmo. Pergunta. E preciso ter um podcast pra mandar e-mail pros senhores? Não. Eu não tenho. Não tenho nenhuma pergunta polêmica, mas assim que a encontrar, eu a enviarei aos senhores. Obrigado. Muito bem. Quer saber sobre perguntas polêmicas? Temos um lá que são os maiores desafios do mundo. Isso sim. É uma aula de perguntas polêmicas. Antônio Fagundes que diria. Sim, sim. Antônio Fagundes, por acaso ele tá aqui com a gente. Mas você tá comendo o quê? Não, eu tava bebendo café, tive que dividir com ele. Bem, agora a realidade. Nunca vi um podcast tão bosta. Zop 2016. Acho que ele quer a entonação que você fala bosta, por favor. Tá. Não, ou quer que fala a frase inteira? Fala a frase inteira. Nunca vi um podcast tão bosta. Muito bem. Essas porcas de mendigos são uma merda. Espero que sejam currados pelo mendigo Raul e sejam felizes. O Raul já tentou vir aqui e sinto muito derrotado. Nunca será. Nunca será. Nunca será. Tinha muito apego ao cachorro dele. Que foi currado também. Queria deixar claro. Espero que vocês façam algo que preste um dia. Tipo o Apocalipse Mendigo 2, o Eclipse da Rola Branca. Oh. Eclipse da Rola Branca, interessante. Anote esse tema aí. O nome ficou bom. Mas Aesop. Que vocês caguem em branco. Acho que seria justo, uma purificação, não é? Da paz, né? Pelo menos. Sim. Gustavo, o Sem Podcast Sem Jabá. Pelo menos um, podcast, né? Se chama Sem Jabá? Né? Ah, é isso. Daí ele colocou aqui referências chorumegráficas no fim. Zop, episódio 57, legendários. O melhor a proferir a palavra bosta 2016. Obrigado. O próximo e-mail... Se prepara, Wesley Zop. Prepara o cu, que lá vem que o pariu. Ferro. Não, o nome dele é Ricardo Ferro. Ah, tá. Ele escreve dando uma fungada gostosa no chorume. Senhores, parabéns pelo podcast, pelo astral e pelos momentos de humor. Tenho optado por podcast de informação e alguns educativos já há alguns anos. Muito bem. Tá entendendo ou não? O cara entendeu o que eu juro. É tudo informação. Evitando os de humor. Mas rendi-me. Fiquei rendido? Não vá na academia de shorts, então. Ou capricha na cueca. Fizeram-me voltar a gargalhar. Pô, que bonito. O cara tava depressivo, cara. PS, posso fazer jabá? Não, próximo e-mail. Não, vamos deixar. Mas ele continua escrevendo. Não foi o motivo do e-mail, mas lembrei agora. Aliás, nem precisam ler essas linhas do programa se forem ler este e-mail. Mas confiram lá o podcast dos lindos. O cara ainda é um, como fala, um... Um lindo. Um lindo, não. É, tá um lindo. Vai. Ele manda abraços podcastais ao Ricardo Ferro, 44 anos, design em Salvador, na Bahia. Ele tem o site aqui, ricardoferrodesign.com. Próximo e-mail, Jean Trevasso. Muito bem. Assunto sobrenatural. Bom dia, Lameruxos. Parabéns pelo episódio sobre coisas sobrenaturais. E eu tenho uma história aterrorizante pra contar pra vocês. Meu primeiro emprego foi em uma funerária, que também tinha um crematório. E eu trabalhava de guarda noturno. O atendimento da funerária era 24 horas, mas para entrar no crematório era só até as 21 horas e depois somente às 7 da manhã. Justo. Nesse meio tempo não era para ter ninguém, nem vivo e nem morto no crematório, obviamente. Claro. Todo dia eu escutava uns estralos dentro da fornalha. Uns cliques e quando eu chegava perto eu ouvia bem baixinho um... Boa noite. Puta que pariu, cara. Colhendo meu saco aqui de medo. Cara. Isso fazia eu me cagar de medo, saía rápido e trancava tudo. Ia lá na frente tomar um café, uma água, um calmante, um choque nas bolas pra ver se saía da minha cabeça o acontecido. E não falava nada pra ninguém, porque eu era o guarda. Eu era pra ser o corajoso ali. Foda. A pessoa ele vai falar pra recepcionista. Exato. Eu tô morrendo de medo de ir lá atrás. Dá um choque nas minhas bolas. Passado. Equipamento de choque nas bolas. Né? Parece um negócio comum ali. Em caso de medo, quebra o vidro, né? Tem um desfibrilador de choque nas bolas. Passados uns 20 dias desse tormento, estava fazendo a ronda. Pela parte externa, foi quando descobri o mistério. Era o cara que trocava o gás atrás da fornalha. Descobriu os cliques. Mas quem ele cumprimentava? Era porra, ou melhor, era um bendito de um crucifixo que tava pendurado lá atrás. O cara se benzia e falava boa noite. Ai, tudo bem. Isso parece uma história verídica, entendeu? É assim que conta uma história verídica. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Agora, Eu acho que é mentira, não tinha data. Que não viu bola nenhuma. Mas tinha lá. Data. Não tinha data. Não era um cachorro abrindo a fornalha, queimando outros cachorros. clandestinamente. O cara vai o filhote ia de madrugada lá queimar os cachorro que ele matava. Quando contei pro pessoal lá na frente, eles me disseram, então você não conhecia o Valdir do Gás? Pensei comigo, não conhecia não, cacete! Abraço, seus deventes! Fica aí a história do Valdir do Gás, então. Oh, nossa, mas imagina o medo, não, cara. Eu pedi a demissão no primeiro dia, acho que nem terminava o turno, cara. Oh, tô saindo fora aí. Não, mas vai começar aí no seu turno. Fica aí com a minha arma, dá pra recepcionista, pega a minha arma, hein? Fica você. Atira pra matar, se já não tiver morto. Caio Almeida, o assunto é pergunta polêmica, fala aí, Choromingos. Aqui quem fala é Caio Almeida, tenho 20 anos e sou estudante de engenharia civil na Universidade Estadual de Minas Gerais. Muito bem. Em João Monlevade. Conheci o podcast pelo especial do dia do podcast no Anticast. Preferia não ter ouvido, assim, não ter ouvido o podcast, ele não preferia ter os ouvidos. Ah, porque ele ouve muito Anticast. Deve ser por isso. Agora tem que conviver com esse vício de merda. Vocês são iguais à letra daquela música dos filósofos do Furacão 2000. Fede pra danar, mas é gostoso. Até eu levo como elogio. Então venho aqui pra compartilhar uma dúvida que tenho e não consigo resolver por não ter uma cabeça do tamanho do Wesley Zop ou por não ser um monobola. Isso daí dificulta mesmo as maiores questões da humanidade. É, porque ter uma cabeça do meu tamanho... É realmente um negócio impressionante. Sim. É, fora, acho que iria pro médico. Ia ser a cabeça do tamanho do Free Willy. É, tamanho do Major Bark. É. Você consegue prever o futuro através dos seus sonhos. Então, um belo dia ou não, você sonha que sua mãe irá morrer durante o percurso que ela faz diariamente para ir ao trabalho. Você é acordado por sua mãe na porta do seu quarto dizendo que ela está saindo para trabalhar. Só que um fator dificultante gera uma dúvida mortal em você. Você acorda de pau, entre parênteses, rola, trolha, bemba, piroca, bilau, cacete, giromba, pila, mandioca, duro. Tá. A pergunta é a seguinte. Você levanta e abraça a mãe, de pau duro, pela última vez. Porque eu não consigo evitar ou deixa, ela ir sem fazer nada e deixa de dar um abraço de despedida nela. Observação. Você não pode contar para ninguém sobre suas previsões, para não interferir no futuro. E sua mãe está atrasada, ou seja, você tem apenas alguns segundos restantes com ela. E abraço e vão tomar no cu. eu até vou, porque ele falou educado. Eu não ia, não. É, depois de um abraço, tomar no cu, acho que é meio passo, né? Não, parece é assim que meio... começa. Tem uma iniciação. É. Ah, eu acho que eu abraçaria minha mãe, por quê? Porque todo mundo acorda de pau duro, cara. Inclusive sua mãe, né? Mas inclusive minha mãe. Ela já vai estar, porque se ela tá atrasada, ela acabou de acordar. Ela também tá de pau duro. Sim. Então, acho que abraçaria. É, eu acho que falei, falou, até mais. Até mais, talvez. Ou sei lá. Ou senão ia dar uma de perna longa, né? Falar, apague essa luz! No episódio que o Pernalonga está dormindo, o pessoal acende a luz. Ele apaga essa luz! Mas você, Ana, que enche a mãe de tapa? Talvez seria uma bênção pra você, né? Ah, eu vou abraçar, então. Abraça. Não tem problema. Abraço. Eu vou abraçar, não tenho pau mesmo, então. Sim. Mas nesse caso você teria pau. É. Nossa, que felicidade, então. Nossa, eu tenho isso aqui. Olha, mãe! Agora tenho três órgãos extintos agora. Olha, mãe, olha! Ia mostrar. Eu caí naquele rio que faz as coisas crescerem. Dá um abraço aqui que eu tô feliz, eu tenho pau! A sua mãe não ia querer te abraçar porque ia te achar um maluco. Não, volta aqui, mãe, volta aqui. Não corre, não. É, muito e aí bom. Ela ia se matar, né? Porque dizia, eu não quero ter um filho como esse. Paradoxo. Não quero um filho com pau, não sei o que. Né? Tudo bem. Próximo e-mail, Renan Cirilo. Ele fala, olá. Olá. Olá, pessoal. Sou ouvinte novo, gosto muito do programa que vocês fazem e gostaria de relatar duas situações reais que aconteceram comigo e que foram bem estranhas. Reais. Coisas reais, que diferente. Percebeu, querido? Deu ênfase no reais? Percebi, mas eu achei diferente esse negócio de reais. Tenta usar algum dia. No ano de 2010, levei um grupo de clientes para subir o Pico da Bandeira e ficamos no abrigo para visitantes. Éramos um grupo de 15 pessoas sob o mesmo teto, Como não tínhamos nada para fazer, os clientes sugeriram, para passar o tempo, que contássemos histórias de terror. Cada um foi contando a sua e quando chegou na minha vez eu disse que não conhecia nenhuma. E diante da insistência do povo, comecei a relatar. Começou a inventar, né? Sim. Igual o Anderson. Eu não sei de histórias de terror, gente. Ele abriu aspas. O que sei são relatos de pessoas que se perdem no meio da trilha de acesso ao cume da montanha e que posteriormente são encontradas mortas devido à hipotermia. Principalmente crianças. Se vocês pedirem documentos antigos na portaria do parque, vão encontrar reportagens de vários casos. E isso é verdade mesmo. A partir daquele momento, quando disse que era verdade, eu passei a inventar uma história que não sei como surgiu naquele momento. Drogas. Claro. Pessoal no meio da montanha, é. Um bração de Luau, Judas. Luau, bração de Judas, é. É um bração de Judas, é. Uma óbvio. Pinada de pipa, é uma pinada de pipa acontece. É. Inclusive, galera, a partir daqui já era mentira. Teve uma vez que um casal quis subir sozinho, sem agasalhos apropriados. Sem agasalhos apropriados, sem equipamentos, e em uma época chuvosa e com tempo ruim. Diante de avisos do risco que corriam, eles respondiam que tinha uma caixa de fósforo e que, se fosse o caso, fariam uma fogueira para se protegerem. Acontece que eles nunca mais foram vistos. E assim, sempre que vocês se perderem na trilha de acesso ao topo da montanha e ouvirem um barulho como que de uma caixinha de fósforo sendo balançada, saibam que esse som nada mais é que um convite para a morte, dado que não há cobra cascavel nessa região. E nem o Martinho da Vila fazendo samba. Nem o Cartola, né? E nem o Cartola. Muito bem. Puta, mas isso daí dá medo mesmo, pô. Sucesso. Salvou a história, salvou a história. Sim. Todos ficaram atônitos e amedrontados. Consegui improvisar uma idiotice qualquer com fatos reais como pano de fundo e aí me achei um gênio. Só que no momento em que estava me auto-vangloriando internamente que me refiro é na mente e não no cu, Wesley Zop. Eu ia falar agora. Vi um clarão enorme pela báscula do abrigo e saí disparado para ver o que era, pois o clarão foi muito forte, como se alguém estivesse ateando fogo com altas labaredas do lado de fora. E sendo uma reserva ecológica, não poderia permitir aquilo. Então o cara se sentiu o capitãozão planeta e foi lá. Tudo bem. O cara querendo fazer a função dele. É, guarda florestal lá. Sim, chupar meu pau ninguém quer, né, caralho? Vocês acharam que o meu relato de história sobrenatural foi do cagaço que fiz os clientes passarem? Não, nada disso. Quando saí correndo para fazer a volta para chegar no ponto onde vi o clarão, não encontrei absolutamente nada. Foquei minha lanterna para procurar qualquer explicação da origem e não achei. Não tinha ninguém ali nem perto e nem longe de onde estávamos. Não daria tempo da pessoa sair dali sem que a visse. Pensei, ué, mas não tem nenhum guarda? Não tem ninguém aqui? Não tem qualquer sinal de nada que pudesse explicar o que vi? Caramba, a caixinha de fósforo. Corri de volta para dentro do abrigo. Sim, meus caros, eu caí no conto que eu acabara de inventar. Como pode? A verdade é que os clientes me disseram que voltei com a expressão de terror e que só respondi alguma coisa depois de vários minutos olhando pro nada em silêncio. Até hoje isso me intriga. Alguém tem ideia do que pode ter acontecido? E não, eu não estava bêbado nem sob o efeito de qualquer tóxico ou prazer. Cara, eu tenho uma história parecida com ele. Ah, é? Então manda bala. Sem Botucatu, a gente estava voltando da... Minha família, parte do meu pai, mora em Botucatu. Eles acreditam em Saci? Não, colecionam Saci. Colecionam claro. Saci. Cara, eu fico absurdo com as pessoas que não acreditam nessa história. Pessoas realmente não colecionam, é diferente, né? Depende. Eles da criam, eles criam, criam, criam. Alguns Saci, criam livres e outros colocam em garrafa. Eu coleciono do modo. Você é a favor do Saci livre. Movimento Saci livre. Você tem que criar as florestas pro Saci ficar. E pra você ir até as florestas e. Tudo. Você tá criando Saci desse jeito. Eu até contribuí lá com o MSL lá que você mandou pra mim. Isso, R$250 mensais. Isso, tá? mandei. Só porque é minha conta, eu sei que você vai pra ele. Eu sei que você vai repassar, claro. Inclusive, depois a gente combina a viagem certo pra Cancún, né? Sim, sim. Eu não vou poder ir, que eu tô com um pouco de gasto a mais aí, não dá pra ir. Não, mas é só os dois aqui. Não. Eu sei que você tá com dificuldade. É, eu tinha comentado com você que eu ia fazer o máximo até lá. Mas continua. Mas foi uma história parecida. E quando a gente volta, pra gente voltar pra Santa Bárbara, a gente tem que descer uma serra. E essa serra tem uma pequena capelinha lá, que acho que é da Nossa Senhora de Fátima, eu acho, essa capela. E normalmente, eu não sei se é ela, mas é a padroeira dos caminhoneiros, né? Tudo então bem. Tem muito caminhoneiro que para lá, reza, pra pedir uma boa viagem. Pega um travesti. Às vezes o travesti tá ali. Mas um dia a gente voltou lá. A gente foi lá de noite pra dar uma olhada. Porque a gente queria passar, porque o sítio fica muito perto. O sítio do meu avô. Falecido vô, sim. Né, perto de lá. Então a gente só queria dar uma passada perto lá. Perto da capela. Perto da capela. A gente passou lá. É uma capela grande, uma igreja ou é minúscula? É um pouco maior que esse estúdio aqui. Nossa. Então tem lá uns 50 metros. Então tem 200 metros quadrados. 200 metros quadrados, sim. Sim. Uma piscina, como sim. Aqui. Onde a gente tá fazendo a gravação em cima, inclusive. Sim. Uma piscina seca aqui, sim. Mas dentro é pra casa da acústica. Se tiver água no fundo, pode o quê? Criadeira. Pode ter água. Mas então a gente chegou lá e tava tudo apagado. Tinha uma luz ali, uma luz. E essa luz começou a ficar mais forte, pô, o que, que tá acontecendo ali? Eu já tô com medo, gente. A gente entrou ali, a gente viu que dentro do. As pessoas às vezes deixam oferendas lá, deixam flores, deixam velas e tudo mais. Só que ela tava pegando fogo mesmo. Algumas velas estavam caídas, tinham algumas flores pegando fogo, alguns galhos pegando fogo lá, e algumas coisas de madeira pegando fogo. A gente foi lá, começou a tentar apagar, porque. Tentamos apagar, só que no que a gente tava apagando, a gente viu um vulto passando por trás da capelinha. No que a gente foi ver, não tinha ninguém lá. A gente não sabe se foi um... Para com isso, cara. Então, nossa. Porra, o que a gente passou... Pariu, acende a luz do estúdio aí, pelo amor de Deus. A gente foi lá, viu, que foi correndo pra ver quem tava lá, não encontramos ninguém. A gente imagina que foi, sei lá, o Padre Pedro. Porque tinha mais... Não tinha fogo, mas tipo, tinha fogo só dentro do corpo. Vocês conseguiram apagar? Conseguiram apagar, porque não tinha tanto assim. Mas tava pegando fogo, a gente acha que viu um vulto ali. Não sei se foi o momento, tensão. Tá ali. Que pariu, vocês viram mesmo? É lógico, no meio do sítio, Botucatu, Saci, essas coisas aí. Sim, o Saci contando essa história, hein? Se parou, contou. Depois a carona que a gente deu pra um cara misterioso com uma garrafa de álcool, talvez tenha uma ligação. Caramba, então você viu um vulto atrás da igreja. A gente imagina que alguém tava tentando tacar fogo na igreja pela zoeira da coisa, sabe? Nossa, eu acho que não. É a melhor história que eu consegui. Igual o meu caso da televisão. É um fantasma. Eu prefiro acreditar que o meu vizinho gay invadiu minha casa pra assistir televisão. Você sabe que não tinha como ele entrar, cara. Fazer suruba com homem. Homens magros e... Porque ninguém assiste televisão fora de sintonia. Tá, TV Cachoeira, caralho. Isso tudo é verdade, posso provar. Não sou como alguns presentes que inventam demências de cachorro abrindo janela. Tá ouvindo essa indireta? Eu não sei pra quem que ele tá falando isso. É uma indireta, aí não deu pra entender. Agora, eu faria uma pergunta estranha para o senhor caga na lata e nega. Aquele que adora lamber os dedos quando tira a meleca do nariz. Serve pra qualquer dedo e de qualquer pessoa, Wesley Zop. Mas, pra que não se perca esse meio, dado o altíssimo nível de imaginação que esse mentecapto tem pra medir e zombar da capacidade interpretativa dos ouvintes, vou direcionar a minha pergunta polêmica para o lunático Anderson Negão e descobrir que ele ia participar dessa gravação através dele mesmo, ok? Muito bem. Passando informações privilegiadas aí, né? Tudo bem. Não. Então, você é uma putinha. É, porque ninguém pode falar aqui que vai participar de outro podcast, né? Pode. Anderson, um fuzil com o poder mágico de disparar automaticamente se detectar mentira está apontado para a sua cabeça. Certo. Você está sentado e amarrado sem qualquer possibilidade de se esquivar ou fugir. Alguém vai te perguntar, Anderson. É verdade que seu cachorro realmente abre tramelas? Tá, agora minha pergunta. O fuzil mágico vai disparar, Anderson? Ele perguntou se o fuzil mágico vai disparar. Que detecta mentira. Tá, então... E alguém vai te perguntar, é verdade que o filhote abre tramelas? O que, que você respondeu? Não. A pergunta é... Vai disparar o fuzil ou não? Então, depende do que eu responder. Não, vai disparar o fuzil? Se eu responder não, vai disparar. Claro, ele continua com a mentira. Nós precisamos fazer atividade paranormal na casa do Anderson. Ele falou ok. Agora a segunda pergunta. Onde você gostaria de ser sepultado? Dado que você vai insistir que é verdade, mas todos sabemos que o fuzil vai disparar. Ele disparou na hora que você falou. Um grande abraço, Kralves. Eu não serei sepultado. Depois de uma rápida leitura de e-mails, Anderson Negão, sem mentiras, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um amigo meu. Oh, um amigo meu, Wesley Zob. Então hoje é um episódio que a gente vai falar sobre as histórias de amigos meus, que a gente não vai revelar nomes ou... Vai revelar os nomes se essa história for de Gabriel Asmar. Se for de Asmar, a gente fala o nome. Mas pode ser aquele nosso amigo loiro que tá viajando. Mas na Europa, exilado. Se nossos amigos ouvem isso daqui, eles vão saber que essa história está falando dele. Yeah. Então, muito bem, como é de praxe desse podcast, a primeira história de um amigo vai ser dele, Wesley Zop. Diferente do que vocês acreditam, eu tenho amigos sim, cara. Você fica diferente. Falando que eu sou um cara sem amigos aí? Não, eu não fico falando, eu pichei no muro da sua casa. É, mas só que pichou também na cara da minha mãe, né? Acho que é fácil tirar tinta óleo. Cara. Mas ficou melhor, ela até arrumou um namorado depois. Que... O quê? Ela falou que era um tio meu que eu não conhecia. Né? Que tinha que passar um tempo em casa. Como assim, namorado? Não, não. É. Acho que é o... Eu confundi. Ah, eu... De qualquer maneira eu vou... Tá. Tudo bem. Vamos começar a história que aconteceu com um amigo meu. Sim, sei, óbvio. A gente sabe. Óbvio. Seguindo o título aí do podcast. A gente tava numa chácara comemorando ele ter passado na faculdade. Faculdade de medicina, que era muito difícil, e passou em concurso público. Ainda é difícil, né? Ainda é difícil. Nem faculdade pública, concurso público. Ainda é difícil. É difícil, é difícil. Daí a gente tava lá comemorando e tal, e ele é um cara que não ingere bebida alcoólica. E o nosso plano era o quê? Embebedá-lo pra poder zoar ele com alguma coisa e tal. Só que fica difícil você enganar alguém. Bebe essa água aqui, é vodka. A pessoa sabe, cara. Ou bebe essa vodka aqui que não tem saco, não. É, que não tem saco. Pô, é diferente. Eu nunca fiz uma caipirinha sem pôr tchau a cabeça do pau. Então eu não saberia fazer. E ele sabendo da história não beberia. E também porque talvez ele não bebe álcool. Só que daí tinha um amigo nosso lá, farmacêutico, que falou que se misturasse colírio com Coca-Cola, o cara bebe e fica louco. Falou, pô, não custa tentar. Sim. Né? Ele tinha no carro dele lá, pingou na Coca-Cola. É, um amigo farmacêutico, então vamos acreditar que era colírio mesmo. Em vez de ser... Cara, tem amplo acesso à droga. Né? prefiro acreditar não, que era ele colírio. Ele disse colírio. É, tudo bem. A gente tava bêbado, não questionou. Sim, sim. O momento não tava pra julgar. Né? O cara é aquele cara que tem licença pra comprar todas as drogas do mundo. É, mas vai colírio. Não, e detalhe, o cara tem colírio no carro. É. Vai pra uma balada, vai levar vai... colírio. Não posso esquecer meu colírio. Puta, eu nunca pensei nisso, cara. Realmente, ele não era colírio, então. Mas tudo bem, tudo bem. Só que se a gente entregasse esse copo de Coca-Cola pro cara, ele não ia beber. Ele não ia. Porque ele tava desconfiado, ele tava espertão, ele tava, entendeu? É malandro. Ele é malandro. Malandro é o pato, né? É. Daí a gente fez o quê? Entregamos pra namorada dele, entregar pra ele. Porque na namorada ele confia. Sim. Daí ela falou, o que vocês colocaram aqui? Daí a gente explicou. Colírio, falou, né? Vai matar ele? Não, não vai matar. Não. Ela entregou. Ele bebeu normal. Cerca de 10 minutos ele tava louco, tava meio entregue, tava entregue. Do efeito que todo colírio tem. O colírio sim. Faz isso. Sim, é. Puta, eu sempre caí nessa, cara, eu tô me sentindo um idiota agora. Engraçado que só tinha dado certo dessa vez, né? É, porque toda vez que eu comprei colírio nunca deu certo. Mas tudo bem, não, eu falei, não sei a dose, né? Mas não é isso. O colírio era fluorescente, né? É. Puta, engraçado cara. Que eu peguei esse colírio no olho e fiquei 3 dias sem enxergar, mas tudo bem. É, queimou a retina, mas falei, vai ver, eu não sei pingar. Não sei a dose. Eu tô me sentindo um pouco idiota de acreditar que era colírio mesmo. Mas... Tudo bem. Não, daí o cara, a gente deixou ele no quarto lá na chácara, que a chácara era, acho que da tia dele, do pai dele, sei lá. Deixamos ele lá, e daí ela falou assim, mas peraí, vocês só queriam tirar ele da festa, não vamos zoar nada ele? Isso é namorada. A namorada. É. Falou, a gente, sei lá, a gente ficou com aquela cara de virgão ali, falou, assim, não ia zoar nada não, né? Ah, mas já que tá aqui, vamos currar ele, então. Até pensei, mas não quis falar no dia. Né? Daí ela falou assim, não, vamos zoar. Daí tava tendo churrasco, tinha pimenta, né? Então, daí ela falou assim, será que tem ovo aqui? Porque como era uma chácara da família, então eles tinham as coisas lá, né? Sim. Daí pegou, ela falou assim, sabe bater clara em neve? Pô, você é adolescente, cara, a coisa que você mais faz é fazer o gesto de bater clara em neve. Você sabe. Sim, vai ajudar sua mãe que é boleira também. Sim, ah, é, por isso mesmo. É. Eu bati lá a clara em neve, pegaram... 15 segundos, tava pronto. 15 segundos, tava um mousse pronto ali, merengues, tinha merengue, a gente até vendeu um pouco de merengue ali na redondeza. Daí... Eu falei assim, mas o que a gente vai fazer com isso? Ela falou assim, ah, quer ver? Ela pegou a clara em neve, deu uma besuntada no rego dele, deu a chuchada no cu dele com a pimenta. Subiu a calça e falou, agora deixa ele dormir. Mas deu cuecão ou não? Não, não deu cuecão, porque daí, talvez ia tirar um pouco da clara em neve, né? Verdade, não deu. Verdade. Daí ela foi embora, que ela tinha que ir embora. Sim. Daí a gente ficou lá, porque tava bebaço, não podia dirigir, eu nem tinha cara, tinha 15 anos, então sim, eu nem dirigia. Né? Dormi lá. Então, daí, ó, no dia de manhã... No outro dia de manhã ele vai acordar, eu tava dormindo lá na cozinha, ele chegou lá e falou assim, Wesley, vamos ali fora, cara, tem um negócio pra te contar. Eu bem de ressaca, né, acordando, sim, falei, vamos lá, o que aconteceu? Ele, e daí ele começou a chorar. Eu falei, o que que aconteceu, caralho? Eu achei que ele tinha brigado com a mina, sei lá, alguma coisa. Ele falou, me comeram à noite. Eu falei, mas como te comeram, cara? Como assim? Ninguém te comeu. Ele, nossa, esse cara é seu amigo. Ele é meu amigo. O cara que olha no mundo dos outros. Ele fala, pra isso aqui dá pra contar. Ele fala, né? Comeram meu cu. Não, e chorando. Eu falei, mas eu tinha esquecido, eu nem tinha entendido ali. Ele, cara, eu tô com o cu doendo e minha bunda tá toda melada. Tá grudando, minha bunda tá grudando, cara. Daí eu lembrei. Daí eu comecei a cascar o bico, ele ficou com raiva. Comeram de mim. Meu cu logo. Né? Daí ele falou, você tá rindo, cara? Comeram meu cu. Daí os caras começaram a acordar, porque ele tava gritando comigo ali. É, desesperado. É. E daí todo mundo começou a dar risada. Daí que o cara chorou. Chamou a gente de que não era amigo dele. Sim, sim, né? Óbvio. Eu vou chamar a polícia porque vocês me estupraram. E não sei que tá. E a gente, eu não aguentava, eu não parava de rir, cara. Eu não conseguia. É, ó, não tem como, não tem como. E daí a namorada dele chegou no dia lá, porque ia continuar o churrasco durante o dia, a família dele chegou e viu que ele tava cabisbaixo, chorando, porque na cabeça, imagina a cabeça do cara, né? Tinha sido currado à noite. Daí ela falou, não, você não foi, foi eu que espirrei pimenta no seu cu. O cara comemorou, cara, como, não, que medicina, que nada, cara. Eu passei, esse cu só terra de comer. Ai, ainda é virgem, ainda é virgem. Ele estampou a camiseta, né, meu cu ainda é virgem. Depois da faculdade, ele... Não, e daí não. Perdeu. Daí... Primeiro dia, primeira festa na medicina, já. Teve sorte de não sair morto. Eu acho que com essa história nós podemos acabar o podcast. E os processos vão começar a chegar. Eu já tô ligando pro meu advogado. Aqui, já. É, eu falo, ó, eu tô lá como convidada, diferente do Anderson, que é substituto. Diferente. Apesar de ter igualado o número de participações. 5, tem 4. Tô contando aqui, tá bom? E você, Anderson Legal, lembra a história de um amigo? Eu tenho a história de um amigo. Um amigo. Um amigo meu aí, que ele é host do Chorume. Boa. E não é o Ucho. Não é o Ucho. Ah, não é o Ucho. Não. Ah, então o segundo host lá, o Douglas. Ah, esse aí, substituto de host. Não preciso nem falar, que é mentira, né? Vocês sabem, né? Não, vamos ver. Vocês sabem, né? Pelo tom que ele começou, já é mentira. É, vindo do Anderson, você já deduz que ser mentira, mas vamos ver. Então tá, vai. Vamos lá, verão de 1983. 83? Diferente. É. Tá. É, já dei a data. É local. Já tem esse negócio de verão, coisa esquisita. É. Tudo bem, mas tá. É. Ok. Local, Americana, São Paulo. Sim, aqui nessa cidade. Sim, aqui nessa cidade. Eu tinha por volta de 17 anos e um amigo nosso fez 18. Aí ele comprou um carro. Não Douglas. Não Douglas. Ah, não. É. Marquinhos Tcharatchatchá. Marquinhos Tcharatchatchá. Marquinhos Tcharatchatchá. Tudo bem. Ele tinha um amigo que nós chamávamos ele de Nilmar. Não, olha como adolescente é tonto. O nome dele era Nilmar porque ele estudou numa escola chamada Nilmar. O apelido dele. O nome dele era Fernando. É, sei lá, depois virou Nilmar. Só que ele falava assim. Ô Marquinhos, Você daí era o Mickey, sim, eu lembro, eu assistia ele na TV. Parecia o Mickey mesmo. Então, vamos lá, tem 4 adolescentes dentro de um carro. Lembrando que eu sempre fui um rapaz sério. Nessa época ele já namorava. Nessa época eu namorava a menina. A sua atual, né? Não. Era uma menina lá de um bairro conhecido. Do bairro dos extremos da cidade, que é conhecido como Perigoso, sim. Isso. Como Perigoso. Lar de quê? Lar de corintiano. Lar de corintiano. Tá. Chegamos lá pra... Aqui tem uma lenda. Não é uma lenda. É um ponto turístico. É um ponto turístico. Exatamente. Sim. Isso. E lá tem uma profissional. Profissional do quê? Uma profissional do manicure. Sexo. Você é uma empreiteira. Famosa mesmo. Puta do bombeiro. Puta do bombeiro. Tá no folclore. Devia estar nos episódios de folclore. Não, não tá no folclore porque ela não é folclore. Ela é real. É um ponto turístico. É a mesma coisa falar que, sei lá, Cristo Redentor é do folclore. Não. É verdade. Por isso que o negão da rola branca não esteve presente nesse episódio. É, na verdade ele esteve, eu sei que não lembro. Verdade. Ok. Aí tava passeando os 4 lá, né? Aí, Vamos lá, vamos passar no ponto turístico. Vamos lá, vamos ver. Não, daí o Marcos, vamos zoar a puta do bombeiro. Vamos lá, vamos dar uma zoada. Chegou os quatro lá pra ela, chegou lá no carro, deu uma buzinadinha, abaixou o vidro. Ô, quanto tá o programa aí? Quanto aí, é a completa? Quanto que é a completa? Ela olhou dentro do carro e falou, pô, vocês estão achando que aqui é bagunça? Eu vou dar pra quatro de uma vez? Mas conte a parte que você tira sarro de mim, cara. Conte agora. Vamos lá. De repente, cara. Do que você se vangloria e eu me envergonho? Pode contar, cara. Vamos ver. Você sabe que o rosto nosso não é muito branco. Ele é pardo. Não, ele é pardo, ele é pardo. É tipo um envelope. Exato. É. Esse cara ficou cabe branco. Um monte de coisa dentro. Ficou branco lá atrás. Escondendo a cara. Não fiz isso. Não. Escondi a cara, não falei. Deixa o Anderson contar, rapaz. A gente sabe que ele tá inventando mesmo. Acabou, cara. Tá, passou ele um unicórnio. Ela não queria dar pra quatro, montou no unicórnio e foi embora. Ele inventou que ele tinha amigos aqui. Deixa aí. Nessa época eu tinha. Nessa época você falava a verdade. Aí depois que eu estuprei eles deixaram de ser meus amigos. Eu queria, então não foi estupro. Por isso ele continua. Por isso ainda é amigo. Vamos parar com essa zoeira aí. Certeza que ela mora no bairro da minha namorada. Em minha defesa, posso falar... Não, mas pera aí. Isso mostra o quanto você é um canalha. Não, eu sou um canalha. Vou explicar por quê. Porque você só não quis nada, porque vai que ela é vizinha da minha namorada. Não, vou te falar. Não é que eu não queria nada. Primeiro, porque respeito muito esse tipo de profissional, porque é um trabalho difícil. Então, imagina que sim, leva pau todo dia. Tem que aumentar gente, né? esse tipo de gente aqui. Ó. E já sou contra quatro caras passando um carro pra zoar a puta do bombeiro. Isso daí não se faz. Não. Concordo. Tudo bem. Concordo. E aí, eu sou azarado, vocês óbvio. Imagina, então eu, como o cara mais azarado do mundo, eu já tenho que pensar nas possibilidades de não ser, de não encontrar. De levar na, sendo inocente. É, isso. Não basta ser inocente, você tem que parecer inocente. Sim. Então imagine que a puta do bombeiro fosse vizinha da mina que eu estava. Sim. Ele falou, você namora esse cara aí? Esse cara foi em quatro lá fazer trabalho comigo. E aí, como que eu explicaria isso? Não tem como explicar. Exato, não tem. Não, ele negou. Tá, ah, não. Era uma zoeira. Ele passou lá pra zoar os profissionais. Mas eu que sou uma profissional, não dei pros quatro. Sim. Eu tenho razão. Eu que preciso do dinheiro, preferi não fazer. Sabendo que ele namora você. Então foi por isso. Ele me tira sarro de mim, então, que ele fala o quê? Devia ter ido lá e dado tapa na cara da puta, não? Não faço isso, não, cara. Não sou um demente igual você, não, cara. Olha, eu só sou igual o chassi, o Wellington, que esteve aqui, pede pra ver os peitos do travesti e depois tô atijolado no carro. Sorte que ela não tinha um tijolo na bolsa. Tijolo, esperamos você aqui. Não, mas só lembra, só para os ouvintes se sintonizarem da puta do bombeiro. Eles estavam falando que vocês eram adolescentes. Sim. Quando vocês passaram lá. Ela já era velha quando eu era adolescente. Então vocês foram zoando uma idosa. Exato. Não, eu tô errado, Wesley Zó. Não, você tá certo. De me envergonhar do ato desses canais. Não se zoa uma idosa trabalhando na madrugada. Sim. E fazendo influenciar um cara a ter um... Talvez que... Tudo bem que era profissional, sem sentimento, mas... Isso poderia ser considerado traição num tribunal. Você acha? Acho que não. Acho sim. Talvez traição dela com a amiga vizinha. E aí? Não, mas é porque era puta do bombeiro. Essa não pode ser considerada tradição. Não, talvez não por ser ponto turístico. Pode ser, deve ter alguma isenção. Não, Mas ele não queria arriscar por ser azarado. Exato. Um cara, ele é tão azarado que ele tem medo de perder o cu. É isso, ele tem medo de perder o cu. Exato. Quem tem esse medo? Seu amigo. Não, ele também tem, é verdade. Garoto vaca, por favor. Uma história de um amigo seu. Claro. Um amigo meu. Um dia estávamos numa festa. Esse meu amigo, ele, assim, na minha república, quando eu morava em São Carlos ainda. Nós tínhamos lá, morávamos em 6, eu acho. Ou 7, dependendo do dia, se alguém estivesse muito bem ali. Sim. Ou em 14. É um dia muito bom. Mas fomos numa festa lá, ele começou a conversar com uma menina lá. E eles estavam bebendo, todo mundo bebendo, aquela coisa de festa universitária. E então eles começaram a ficar muito cansados e ela começou a falar assim. Ela falou assim pra ele: viu, se você tiver cansado assim, pode dormir lá em casa. Ele cresceu o olho. Opa, é hoje, não, cara. Não tô tão cansado já... assim. É, pode ficar tranquilo. Se quiser dormir na minha cama junto comigo dele. Opa, ele já tá vindo falar comigo. Ô, Paulo, você tem camisinha, não sei o que tem. Pause, por favor. Meninas, você fala isso pra um cara, ele vai pensar... Tem sexo. É claro. Não existe. Você passou uma linha ali tênue entre a amizade e o sexo. Mas aí ele caiu a ficha, peraí, a esmola é demais. Sim, ele exato. Assim, mas por que assim? Tipo, vou ter que dar meu cu. Ele falou, não, na sua cama. Ele falou, nossa, mas na sua cama. E ela falou assim, claro, né? Porque não tem problema, né? Ele para e esbugalha os olhos e fala assim, como assim não tem problema? É porque você é, né? Ah, supondo é ele, gay, gostar, né? Ele gostar de rola. Você é gay porque tá fazendo essa pergunta na minha cama. Lógico que eu tô te convidando pra sexo. Se você está perguntando, você é gay. Então aí que não tenho perigo nenhum mesmo. Assim, não, porque você pode dormir lá, porque, né, porque você é gay, não vai ter problema nenhum. Acabou a festa nesse momento. Exato. Não, porque ele começou a pensar, é por isso que eu não pego nenhuma mulher aqui. Eu sou gay. Calma. Porque todo mundo achava que ele era gay. Assim, ele você achava que ele era gay? Não, eu não achava. Não, mas ele era aquele seu tipo... Anderson Negão. Eu não tinha. Anderson Negão. Ele fala que não é gay, mas a gente sabe que ele fez o curso, o alvará e chupa rola de final de semana. Isso não é ser gay. Exato. Não é. Não, isso aí é só de final de semana. Isso aí é experimentar sabores diferentes. Sim, claro. Ele ficou catatônico na festa, né? E aí ele começou lá... Aí depois ele foi conversar com outro bicho lá sobre isso. Daí ele falou assim, nossa, né? A mina achou que eu sou gay. Aí o cara falou assim, mas... Todo mundo que mora naquela casa não é? Puta! Uma república gay! Todo mundo que mora na Pink House. Todo mundo que mora na, com festa não é gay? Porque na casa. Eu tenho uma noção na minha casa, tipo, eu morava em seis. Eu tava namorando com a Thaís. Sim. Só que os outros colegas. Um era gay mesmo, assumido, só que esse gay, ele pegava geral. Não, é o cara que vai mais pegar rolling, mesmo. Mas pegava a gaysada. Pegava a gaysada e pegava mais mulher que todo mundo naquela casa. Então ele era bi, né? Não, ele era gay. Só que ele gostava, ele falava que ele gostava de peitos. Então ele pegava as mulheres também vezes, por causa dos peitos. Pra mamar um peito. Eu também gosto de peitos. Eu também. E todos os outros caras lá eram meio nerdões. Então não tinha essa coisa de sair. Sim. E não falavam muito com os bichos. Então não conhecia muito assim sobre isso dele. Então acabou que todo mundo naquela casa tinha fama de gay. Mesmo. Então talvez seja isso que tenha afetado aí... possíveis conquistas deles aí durante a faculdade. Não. Ah, sim. Muito tempo depois, esse cara postou no Facebook que ele estava namorando um cara. Porque então, ele descobriu aquele dia que ele era gay. Pô, já que tá que fique, né? Pessoal, assim, ele chegava pra família dele e falava, mas mãe, eu sou hétero, pessoal, ia acabar o mundo dela. Nossa. Ele falava, não, melhor mas, já ser mas depois gay, de 30 mano. Anos, todo mundo achando que ele era gay, falava, vou pegar um cara pra ser o meu player 2 aí. ué. Dividir as mas contas. Bom, porque pelo menos tá feliz agora. Claro, né? Claro. Sim. Ele se achou, né? Eu acho legal. Muito bem. Um amigo seu, claro, né? Um amigo. Não tem como ser eu, porque eu tava namorando com a Thaís. Não, não, álibis, né? Em relacionamento sério com o Anderson, né? Não. Nem com Wesley, nem ao mesmo tempo, assim. Né? Não foi. Até porque não permite o Facebook. Muito bem. É verdade, né? É preconceituoso o Facebook. É monogâmico, cara. Coisa antiga, né? Existe um amigo meu, mas um amigo nosso aqui em comum com Wesley Zop. Não, não é Gabriel Asbar, cara, ouvinte. Não. Ainda não. Porque, uma porque também você disse amigo, né? Mas um dia, ele até gravou um episódio aqui já de... Quer falar o episódio ou não? Deixa aqui, né? Um amigo. Deixa que o ouvinte vai ouvindo. Deixa que ele procure. E descubra as dicas aqui. Sim. Deixando claro que não sou eu. Não, é você. Não é você. Mas pode ser eu. Talvez. Também não é. Mas não é. E um dia, a gente estava numa reunião, a gente foi... Vamos comer um lanche. Então a gente foi comer um lanche, estava eu, Wesley Zop, esse camarada. Quando começa aí, obviamente, uma reunião de masculina, vai ter uma pauta sobre sexo em normal, algum momento normal. Da conversa. Cerca de 73% de todas as conversas masculinas. Sim. E daí a gente comendo o nosso lanche, pá, os dois mastigando, eu e o Wesley Zop. X-frango. X-frango, acho que era X-frango bacon, meu. Ah, pode ser. E quando, de repente, ele solta numa naturalidade uma coisa... Porque, na verdade, quem é que nunca broxou? Mas ele falou, tipo, todo mundo sabe que o céu é azul, né? Tipo, a coisa com feijão é muito saboroso. Feijoada é uma comida típica brasileira. Lembra que essa conversa deve ter sido há uns 10 anos, mais ou menos, atrás. Faz uns 10 anos. E a gente, tipo, olhei pra Wesley Zoff, os dois meio constrangidos. Mastigando chateada já, porque não sabia como falar, né? Mastigando assim, meio, pô... É, tipo, olha o que o cara tá falando. É, tipo, daí eu assim, meio, só pra avisá-lo, eu... É, caro amigo. Sim. É... Desculpa. Não, né? Sei, não sei, mas... Eu nunca. É. Eu nunca brochei. E o Wesley Zop, aí respondeu o quê, Wesley Zop? Eu falei, ah, eu não queria falar nada. Mas já que o Douglas falou, nunca aconteceu comigo. E eu sou uns 5 anos mais velho que o cara. Sim, a gente meio constrangido ali, ele começou... Daí ele se sentiu acuado. Ele se sentiu acuado, realmente. Falou, pô, o que eu vou fazer agora? E a gente meio chateadão ali, em silêncio. Mas a gente não teve vontade de zoar. Não, falou, a gente ficou deprimido. É, eu fiquei chateado, cara. Gente, os caras de 20 anos de idade. A gente ficou respeitando o cerimonial ali, é. Tipo, o luto. O luto da piroca do cara, a gente ficou respeitando. Você não ri no velório, cara. E a gente ali, em respeito, assim, meio constrangido, continuamos mastigar seco, engolir grosso. Daí ele falou, assim, pra tentar se resguardar, pra ele se salvar, pra ele se defender, uma autodefesa, mas ele não precisava, a gente já estava tocando o hino. Assumir como um homem e falar, deu errado. Então. É, não, sim, assume de uma vez. Assumo exato, eu. Exato, exato. Só que o que ele falou? Pra frente. É. Pra frente, ou pra cima. É, sim. É. E daí ele falou, mas vocês ficam esse vangloriando. A gente nem tem vangloriado nada. Não, tipo, o que é vangloriar pra ele? Nunca ter broxado. Não, como se a gente tivesse com uma camisa, eu não broxo, vou dizer assim. O cara escreve, ó. 3 mil dias sem broxar. Ninguém é vangloria, ninguém tá se vangloriando. Não, é tipo... Não aconteceu, desculpa. E daí ele falou, vocês ficam se vangloriando, mas aposto que vocês nunca... Já aconteceu, né? Aconteceu de vocês broxarem na segunda. Eu sempre, quando vou dar a segunda, não broxo. Mas como se nem a primeira foi dada? Às vezes não foi dada a primeira, não tem segunda. Se depois de um tempo não deu a primeira, você consegue dar? É a primeira ainda, é não? É claro, porra! É aquele momento que ele não sabe pra onde ir, ele tem que contar vantagem. Exato. Eu tenho um carro muito foda, zero quilômetro. Então foi isso, daí a gente ficou chateado. E ouvinte, eu e o Wesley Zop nunca o zoamos por essa história. Nunca foi zoado. Não, nunca foi zoado. Espero que ele... E nem tivemos vontade. Não, eu acho que ele apagou da mente dele aquilo. Tá, espero que sim. Eu espero que sim. Espero que se ele ouvir, ele não lembre que foi ele. Fala, não, que ele dê risada. Falou, nossa, quem será? Exato. E acho que fora eu e o Wesley Zop, só mais umas 3 pessoas deveriam saber dessa história. E agora aí, os 3 ouvintes do Chorão. Então não tem, não chega a 10. Não chega a 10. Dê a segunda sem ter dado a primeira. Essa fica a lição. Não, ele falando pra nós assim, mas é claro que vocês já aconteceu de não conseguir dar a segunda. Não, assim, tudo bem. Às vezes, né? A segunda é... A segunda não é obrigação. A segunda é perfumaria. A segunda é perfumaria. a segunda é aquele quinto gol quando já tá 4-0. Exato. Agora, não tem como você falar que você fez 4-0 se você não fez os 3 primeiros. Exato. Então... não tem como você começar pelo quarto gol. Não dá. Muito bem, Wesley Zob. Conte outra história de um amigo seu. Ah, sim. Agora eu vou contar, mas de outra, não é o do coerdido, não. Não. Tem um... E não é nem o da rola broxa. Nem o da rola broxa. nem do fazedor de segunda. Ele, a gente aqui, entre esses amigos que a gente tinha aqui, um deles, né? Também, mas entre esse grupo de amigos que eu tenho, a gente frequentava casas de entretenimento masculino. Vulgo, né? Puteiro. Ô, louco, cara. Contabilidade. Tá vendo como ele não respeita, tá, rapaz? Tá vendo? Ó, mas observe a diferença. O que, que você acha que é a vaca? É um lugar de contabilidade pro imposto de renda. Tá vendo? E adulto. Claro. Não, puteiro. No caso, era um puteiro. Mas podia não ser. Sim. Podia ser. Você julgou. Contabilidade. Você julgou. Desculpa. Podia ser um clube de pôquer. E aí? E aí? E aí? Onde ia ficar a sua cara se fosse um clube de pôquer? A sua máscara da mentira. É. E lá você tem a possibilidade do quê? Você não precisa fazer um programa com a menina, mas você pode pagar pra ela fazer um strip, entendeu? Pra... Você não quer fazer nada de errado, igual o Douglas tava falando que não queria fazer. Não. Enquanto comprometido. Ah, sim. Né? E daí, ó, pagamos um strip lá, a menina fez, tá? Só que um cara que estava junto, um amigo meu, estava junto, ele se apaixonou na hora. Ele falou, que maravilhosa, cara. Essa menina é maravilhosa. Ah, sim. Não, mas e a gente concordava. Sim. Realmente é maravilhosa. Não, pode se apaixonar na hora, não há nada errado nisso. Não tem problema. Não. Problema nenhum. É até certo. Eu era o caçula do grupo, eu devia ter 16, então, no máximo 20 anos. Né? No século XV. Né? século XV. Era uma casa de meretrizes. Casa de meretrizes. Era puteiro. Não é por isso que eu estranhei quando falou puteiro. E lá alguns jogavam pôquer na época. Não, então. Daí, o primeiro contato que ela teve com ele foi o quê? Sentar no colo dele e balançar os seios em seu rosto. Achei que fosse a bingola. Não, travesti. Não. E daí, esse foi o contato com ele. Ele falou assim, puta, virou pra menina e falou, eu vou tirar você dessa vida. A gente vai se casar. Muito bem. A gente vai se casar. Eu falei, pô, isso é bonito, isso é romântico, mas deixa ela fazer a rodada. Você não vai casar agora. Pra não ser traição. É, pra não ser traição, né? E daí ele ficou, não, mas, puta, ele pagava tudo pra aquela menina. Mas naquela noite. Ou começou a frequentar lá? Não, então, essa foi a primeira noite, né? Ah. Daí ele começou a pagar bebida pra ela, ele gastou uns 500 conto esse dia. Pô, eu queria ter 500 conto pra gastar. Não, pra gastar de boa. Não, imagina quanta mortadela você poder comprar. Não, porra, cara. Não, pra mim, eu não recebia R$500. Nossa. Pra você ter ideia. E ele pagou a menina, pagou bebida. Não, e não comeu esse dia. Porque tava apaixonado? Porque, primeiro encontro. Não, e outra, primeiro encontro você não quer desrespeitar. Né? É, daí, só que... O Wesley comeu, mas... E não foi eu. Não nesse dia. daí não... Esse assim, de quarta-feira lá você podia ir pra assistir jogo de futebol. E daí também tinha uns strips e tal. Tem umas coisas inclusas no pacote que você comprava lá pra assistir jogo. Toda quarta ele tava indo lá pra quê? Pra ver jogo e pra ficar com a namorada, né? Sim. Pra ficar com a namoradinha. E a gente falava, vai namorar hoje? A gente até zoava, né? Vai namorar hoje. Tá. Mas ele... Ah, não sei. Ele ia e só pagava o programa pra ficar com ela. Ele ficava com ela a noite inteira. Ele pagava pra ela lá pra poder ficar com ela a noite inteira. Sim. Daí, isso aí nem... Mas só ia de quarta. Ele só ia de quarta era mais barato. Pro programa, sim. Né? Só não que... comia. Comia. Aí sim. Comia, daí só de quarto. Que adorava ver o Vampeta, daí dava um tesão. Dava um tesão no cara. Tá. O Dida, viu o Dida ali? Nossa, daí tem hora que o cara não aguenta, né? Não, e a menina realmente, não tem como negar, era muito bonita. E só que nos outros dias a gente descobriu o quê? Que ele ia todo dia por volta das 4 horas da manhã buscar ela e levar ela embora pra casa. Falei, puta, então o cara tá namorando de verdade. Mas ela não tá. Então, mas ela aceita a carona, claro, né? Pra esperar ônibus. Sim. Só que, de final de semana, ele saía com ela quando ela não trabalhava. Saía com ela, saía, dava rolê. E uma vez, isso é estranho, você conhecer a menina de roupa. Você não conhece. Ah, ela, sim. Você não é obrigado a conhecer, não, cara. Você nem sabia que ela tinha cabeça, né? Eu nem tinha visto que ela tinha cabeça. Daí ela vinha, apresentou pra gente, ó, vocês lembram dela? Eu falei, não faço ideia. Nome de puta que ele usou? Não, não, tipo, não, ela tinha um nome. Tabata. Não, não, ela tinha um nome de puta, mas ela tinha o nome dela de batismo, né? Mas não lembra. Daí eu falei assim, vocês lembram dela? Tal, puta, ninguém lembrou, né? Não. Tá. Eita, não... Mesmo se lembrasse... É, e não ia falar ali, não, né? Não, come muito, né? É, não, ô, que boquete! Porra! Não, daí aí falou assim, ah, é aquela lá do, da Casa de Meretrizes. Não, e é assim que ele apresentou. Mas na frente dela. Não, com ela ali. Ah, sim, ela usa. Ela sim, sou eu mesmo. Tá? Sou eu. Daí, lembra? Ela... Tatuagem de borboletinha aqui. É. Daí a gente falou, puto, o cara tá saindo mesmo. Porque a gente zoava ele de namoro. Mas era uma zoeira. Era zoeira. E não sabia que tava namorando de verdade. Mas ele tava namorando mesmo? Na cabeça dele, sim. Na cabeça dela, não sei. Não, mas tinha que pagar todo dia 300 reais por esse namoro. Então, no final de semana... Se bem que é quase um namoro. Quase a mesma coisa. Mas no final de semana ele não pagava. Porque... Ah, então menos mal. Então, mas também não comia, né? Só que de quarta-feira ele ia lá pra pagar pra comer lá dentro. A gente não tinha sentido na nossa cabeça isso daí. Até que a gente descobriu o porquê. Opa, agora tem um... É isso medo. Que é o porquê. Não sei se eu tô preparado. Não sei se eu tô preparado. Tem essa maleta aqui de R$1.000. Nossa, tem mais um porém nessa história. Essa história já é absurda. Já é absurda, mas porque de quarta-feira, ia também junto com ele, um camarada nosso, que tinha fama de... Ele, esse amigo seu tinha uma fama de jumento, mas fez direito em Harvard, né? É, então parece que não é pela inteligência esse apelido. Exato. Daí um dia, a gente descobriu que ele só pagava pra poder... É, deixar ela proteger, fixa pra ele. O senhor Gamarra ali, ele ficava ali na saga. E daí, é claro que a gente fez um plano. A gente num happy hour de sexta falou, vamos lá no puteiro lá, quem sabe a gente já vê as amigas da sua mina lá. E começamos tal. A namorar também. Não. Na sexta-feira a gente fez o happy hour, inclusive o pai dele falou, ele falou assim, mas eu tenho que buscar o meu pai. É. Daí falou, tudo bem. Vai buscar seu pai, a gente se encontra lá. Só que, meu Deus. Só que chegando lá, o jumento tava junto. Né? Oh. Ele falou, pega, chega lá, a primeira coisa que você faz, você vai pegar a mina vocês... lá. Nossa. É trabalho da menina, a gente tava ajudando ela, cara. Que filha da puta vocês, daí, cara. Chegamos lá, o cara já garantiu, falou, eu quero a Tabata. Daí levou ela lá, daí chegou, ele já era cliente VIP lá, né? Ele falou, e a Tabata? Cadê? Ele perguntou para as meninas ali. Mas o jumentão chegou antes. Chegou, a gente já tava lá, quando ele chegou com o pai dele. Ele já tinha aquele cartãozinho que a cada 10 idas você ganha uma foda grátis. Eu acredito que sim. Daí a gente, daí as meninas, tá trabalhando. Daí ele falou, tá bom. Mas por quê? Ele esperava mesmo, né? E assim, então, cara, esse cara, ele é um exemplo de ser humano, cara. Não, ele vamos é ver. Totalmente desprendido da vida, cara. Vamos ver. Vamos ver se você acha isso. Então tá. Daí... Era um mezanino, onde que elas iam lá, né? Sim. Pro quarto. Daí, na hora que tá descendo a escada, quem desce junto com a Tabata? Quem, montado nas costas. O jumento. Né? O jumento. Parecia uma... descendo junto com a rola ali, que ele não conseguiu tirar tudo ainda. E daí, na hora que ele viu, acabou o mundo pra ele. Puta, o que ele fez? Cara? Não, ele chorou. Começou a chorar no puteiro. E ela falou, não, eu só tava trabalhando. Ele falou, você podia ter ficado com todo mundo. Menos com esse cara. Podia ter ficado com meu pai. Não, aqui. Acabou o mundo pra ele. Parece que a gente tinha feito a maior traição da vida dele. Mas foi vocês isso, né? Fizeram. Não, você sabe que não foi. A gente só ajudou ela, porque ela era comissionada. Daí o pai dele não tava entendendo. O pai dele não sabia. É, não sabia. Daí ele reconheceu a mina, porque ele já tinha levado pra casa no final de semana. Sim. Daí ele falou assim, você a Tabata que foi no nosso almoço lá em casa? Sim. Ele falou assim, sou eu. Cumprimentou eu com um beijinho no rosto e nasceu um cogumelo. E agora eu tô com uma crista de galo no rosto. Daí ela falou assim, sou eu sim. Ele falou, então tudo bem. Daí, quando ela saiu pra poder se recompor ali. Saiu pra... Ele falou assim, então... Saiu pra pegar uma cadeira de roda. Daí, ó, todo mundo ali na mesa, e deu o que o pai dele vira e falou assim, então você tá namorando uma puta. Ele falou assim, eu não quis falar a profissão dela pra vocês não julgarem. Ele falou, não, ninguém vai julgar nada aqui não, boca de pelo. E daí, dali pra frente, o nome dele foi boca de pelo. Nossa. Errado são vocês que ficam julgando o cara, entendeu? Nossa. Não, mas não julgamos ninguém. Vocês foram muito filha da puta, sua máscara, cara. Caiu. Nossa, como caiu? A minha máscara não sou eu o roludo não, cara. O Anderson não tá substituindo o Gabriel, vai substituir o Wesley. Obviamente você não é o roludo, Mas não foi eu, né? Você deve ter arquitetado esse plano, cara. A ideia foi sua, isso tem cara de ideia sua. Nossa. Provavelmente foi minha ou do Rodrigo Malta, não quero entregar ninguém aqui. Mas... Nossa, cara, vocês acabaram com a vida do moleque, nossa, cara. Poxa. Acabou com um namoro tão lindo. Ele terminou. Não, não, é. Daí, com o tempo, ele parou certo, de quarto, parece que não deu certo. Toda vez que ele ia meter... Acho que ele lembrava do jumento. Exato, exato. Mas ela ficava perguntando, ó, seu amigo não vai vir, não? É, não vai vir, porque ó, faz tempo que eu não sinto nada. Mas, boca de pelo, queremos você aqui. Puta que pariu, cara. Isso não é uma história de amor, cara. Isso venderia, isso venderia. Isso venderia? Daria um filme. Você seria o vilão dessa história. Você sabe que não. Seria. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Gravando e relaxando. Ai que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. My God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this week. Tem um amigo meu que esse cara assim é um pouco esquecido. Não sou eu, como vocês já devem ter sabido. Não sou eu, porque não é mesmo aquele mesmo cara do ônibus lá que deu aquelas... Sim. Não. Outro cara. Que ele também vai fazer outra merda numa outra história. Sim. Esse é o cara que pegava mais mulher, é o gay que pegava mais mulher que todos os héteros da casa. Sim. Esse cara tava apressado porque ele precisava pegar o ônibus pra ir pra São Paulo. E ele começou, tipo, pegou todas as coisas dele e chamou o táxi pra ir. Do que o táxi buzinou, ele falou, putz, se eu tenho 10 minutos pra chegar na rodoviária, ele tem que sair correndo no maior pau. Pegou as coisas mal dele. Mal pau do taxista? Gente, vamos... Ele era gay. Não é uma história. Olha, é. Não é uma história sexual. Ah, tá. Próxima história. Tem outra história, Doug? Vamos lá. Ele saiu correndo, assim, pegou, abriu a porta do coisa, fechou e foi, pegou o táxi e foi. A gente morava num sobrado. E o sobrado embaixo tinha uma papelaria, né? Sim. E a gente conhecia os donos, né? Até porque a gente precisava saber, eles precisavam saber quem é a gente, né? Isso é a política de boa vizinhança. Sim, sim. E eu desci lá, acho que é pra comprar, sei lá, Durex, uma coisa assim. Ah, tá. Talvez é o Rorex aí. Pode ser. Fui lá e passei e falei... Ela chegou e perguntou, viu, você mora aqui em cima? Eu falei, moro. Então, ela pegou, tira debaixo do balcão uma chave. Falou assim, ó, seu amigo deixou isso pendurado na porta da sua casa. A gente falou, putz, nossa, que bom que você pegou, né? Claro. É, só que assim, tipo, ó... Vieram entregar pra gente de manhã no sábado, umas 9 horas. Então a chave ela ficou. E ele tinha saído às 6 horas da tarde na sexta-feira. Caramba, ficou a noite inteira. Ficou a noite inteira. Passando. E ninguém pegou a chave. Isso que foi o mais absurdo de tudo. Porque a casa tava inteira vazia. E tinha na época tinha um computador que tava valendo uns 5 mil reais lá dentro. Caramba. Isso porque às vezes a gente deixava equipamento de luz lá, tinha câmera, porque era uma república de pessoas que faziam cinema lá. Sim, então tinha muita sim. Coisa assim. Qualquer Zé bosta que tivesse... Deixa eu ver o que tem nessa chave aqui, abria... Tinha tudo lá dentro. Era ali babá, tá ligado? Porra, o cara ia... Tem ladrões que não pensam, né? Cara? Então, mas como esse cara recompensou essa... Essa aflição. Da papelaria que pegou a chave. Esse vacilo. Como ele recompensou? Uma vez, na República, a gente costumava dar festa. Porque era um lugar fácil acesso. Tinha, as pessoas conseguiam chegar muito sim, fácil, porque tinha um ônibus. Não tinha muita vizinhança, porque não, era um centro comercial. Mesmo. Sim. E as pessoas começam combinando e-mail. E aí, galera, vamos lá fazer festa na República? Vamos fazer na República dos Viadinhos? Vamos lá na Pink House? Vamos na Pink House? Vamos fazer festa, porque sobrou umas bebidas numa festa passada. Vamos fazer festa. Só que detalhe importante... nenhuma das pessoas que estavam organizando a festa morava na República. É. Ah, sim. Óbvio, né? E nenhuma delas tinha pedido permissão pra ir pra E nenhum morador sabia que ia rolar a festa. Isso, não, pior que tudo, o Zé Bosta, que eu era morador também, ninguém falou nada. Então a gente imaginou como nenhum morador ia falar, dar uma permissão, eles entenderem que, né, não vai rolar festa. Não vai ter desculpa, festa. Desculpa, né? Então já que não vai rolar festa, vamos chamar a faxineira pra limpar a casa. Sim. Porque vamos deixar a casa limpinha. Sexta-feira limpou a casa, sexta-feira, 7 horas da noite, eu ouço uma campainha. Quem será agora? Não tava esperando ninguém, né? E aparece um cara cheio de coisas de bebida. E eu começo a pensar, que merda. Um gordo. Não era um gordo. Um entregador de bebida, era um caminhão de bebida. Aparece um cara com um colega meu, fala assim, ó, cheguei aqui pra festa. Festa? Ok. Puta, a gente começou a fuder. Eu não sei se jogar Gartic de madrugada é festa. Mas que era bem. O meu plano. Ia ser mais interessante do que aconteceu. Falei, ah. Mas entra aí, né? Imagina aquela gente, aquela política de... são colegas nossos. É, mas vão ficar rapidinho. Exato, vão ficar rapidinho. Não vão zoar a casa. Não vão. Hipótese alguma. Zoar a casa não. E veio, aí chegou um, chegou dois, chegou vários. Acho que foram 6 pessoas. Pô, 6 pessoas não vai fazer nada, não, né? Não, 6 pessoas é de boa. De boa, tranquilamente. Vocês já eram em 6, então era bastante gente. Isso, exatamente. A gente era de boa. É. E a gente falou assim, não vamos participar da festa, a gente só vai ficar aqui no cano, mas vocês podem fazer a festa. A gente deixou pessoas que não era nossa deixou bem, participar da festa. Deixou bem claro que vocês não queriam eles exato, ali. Exato, a gente deixou claro, nós não vamos participar da festa. A gente vai estar num cômodo trancado aqui, mas... Exato. Xingando aí. Vocês de filha da puta! Filha da puta espaçoso aí. Mas vocês podem ficar fazendo a festa. Fica aí, mas... fica na sala fazendo fica a festa, vontade, não tem problema. E eles convidaram pessoas que a gente não conhecia, inclusive. Não, porque claro, é óbvio, né? Vocês não conhecem. Porque a festa não era de vocês. Né? Exato. Então, a gente falou, vai dar nada, né? É, a casa da gente falou, ó, a casa tá limpa, né? Toma um pouco de cuidado. Cheguei, fiquei no meu computador lá. Estava lá jogando uma hora depois, eu entro na cozinha e eu vejo as pessoas na cozinha. Eles não deveriam estar na cozinha, deveriam estar na sala, onde a gente falou pra eles ficarem. Mas, tudo bem. Falei, nossa, vai beber uma água. Paulo, parece uma mãe, né? Não, por que essas pessoas estão aonde eu falei pra eles não ficarem? E você meio que olha assim, tipo, eu olhei pra um colega meu que tava vendo, que também não tava afim da festa, eu olhei pra ele e a gente se olhou e falou assim, e aí? Sabe aquele horário assim, fudeu, hein? É. Fala pra eles sumirem da cozinha. É, como que eu vou falar pra eles saírem daqui, né? Falar, tá final de curso, vamos aproveitar os últimos momentos dos amigos, deixa eles aí, vai. É. Fomos, voltamos aí pros nossos quartos e a gente... E depois de meia hora a gente começa a ouvir barulhos, tipo, começou a se exaltar a galera. Gente gritando. Aí, tipo, falei, deixa quieto. Aquele típico som de ritual satânico. E tem uma coisa importante. Eu morava numa sala de jantar. Que ela ficava no fundo da casa. Transformou num quarto, não tinha uma porta. Tudo bem. Então qualquer um podia ter acesso lá. Sim. Não tinha como trancar. Quem morou em República sabe como funcionam essas Sim, coisas. Exato. Você pega qualquer espaço que tem. E vira um quarto. Tem que caber as pessoas. Era uma dispensa de cozinha. Ah, é um quarto. É um quarto. E eu conversando com a... Início eu tava conversando com a Thaís, dando todo o reporte da situação. Ó, tá acontecendo aqui a festa. Beleza. Sim. 11 horas da noite. Barulhos de bode morrendo, mas tudo bem. Vamos nessa. Beleza. Aí chegou uma hora que eu entrei lá na sala, na cozinha, tipo... A menina tinha derrubado... A nossa mesa, ela tinha sido completamente derrubada várias vezes. Porque pá, pá. Todos esses barulhos da mesa sendo derrubada pela menina. É, fizeram sexo em cima da mesa, sim. Talvez. Provavelmente. Essa era a coisa menos nojenta que fizeram naquela mesa. Não, antes fosse só sexo. Porque a bebida não era só pra eles beberem, era pro chão beber. Ah, sim. Então aquele chão limpo que a gente tinha, sabe quando você tá grudando e faz aquele plec. Todas as marcas de sapato pareciam calçada da fama de Hollywood. Pelo menos ficou legal. É. Tinha até os nomes das pessoas escritos com sangue de boi. Sabe que o pessoal ficou de 4? Já colocou. Aí começou aquela coisa zoeira do caralho. Eu falei assim, putz, o que eu faço? Eu falei... Entro na zoeira? Não vou entrar na zoeira nem fuder. Alguém precisa estar sóbrio nesse negócio pra chamar a polícia. Fala, invadiram minha casa, estão fazendo uma festa. E é foda. Se não, e aí você fica meio sem saber o que fazer. Porque se você expulsar esses caras pra fora... Talvez ele não conseguisse chegar em casa. Sim. É possível. Você já assumiu a bronca. Você foi idiota de deixar isso acontecer. Exato, sim. E não aí, deixasse começar. Não deixasse. Né? Burro pra caralho. Né? É. Não, mas você não tinha como saber. Sim. Tinha. É, tinha como. Você não quis acreditar no seu... Exato. Eu achei que ele tinha um bom senso. Isso. Uma falha. Bom senso na universidade. É, foi uma falha. Pô. Tentei fazer o seguinte, vou ficar no meu quarto, recluso, sem ninguém ficar perto de mim, só que tem um problema, não tenho porta. Então as pessoas entravam no meu quarto e vinham, e aí, participa da festa, vem aqui. Garoto Vaca, você entendeu o que é um episódio real de The Walking Dead. É mais ou menos assim. E as pessoas vinham, começavam a mexer em mim, começavam a tocar, sabe? Eles, começou aquela coisa lá que eles não têm tato, né? Então eles falam, vem aqui pra festa, não sei o que tem. Eu falei, não, gente, eu tô bem aqui, trancado. Eu estou bem aqui. Saia do meu trem! Você acha que eu pulei? Você acha que eu caí? Me empurraram. Eles ficaram pra Thaís. Você acha que eu quis ir na festa? Me puxaram. Saia do meu trem! Aí eu falei, ah, deixa. Aí as pessoas foram embora. Depois de um tempo, eu falei, vou me manter acordado aqui, porque as pessoas estão muito loucas. Podem me estuprar. Só que eu não podia, por exemplo, ouvir música muito alta, porque eu tinha que saber o que estava acontecendo. Sim. E ele tava lá, mano. Eu tava viajando muito no Wikipedia, tá ligado? Eu descobri o tamanho do esqueleto da baleia azul, tá ligado? Ah, mas peraí, então é uma coisa interessante. Não, até produtivo, você devia fazer mais festas. Até chegou meu colega e falou assim, cara, isso tá fora de controle. Chegou esse colega ali e falou, isso tá fora de controle. E você, ah, você acha? Você falou, né? Eu fui ver o que eles estavam fazendo. Eles entraram na cozinha, tipo, eles estavam na cozinha, já tinham tomado a casa inteira. Tipo, todo um colega lá entrou na festa, esse que deixou a chave, que era o mais importante. Era o Gremlins que se multiplicava com bebidas, cara. Eles começaram, mano, tinha bebida por tudo quanto é lado. Eles beberam vodka velha que a gente tinha lá, vodka asquerosa pra cacete. Tinha uma menina que ela pegou todo mundo que tava lá na festa. Beijou todas as meninas. Menos você, porque vocês estava no seu quarto. A gente tava recluso, escondido. É, só que enquanto ela tava vomitando, ela começou a se transformar numa outra pessoa. Nossa. Era uma fada. Ah, que ela distribuía feijões mágicos pras pessoas. Puta, isso era legal pra caramba. Esses feijões? Da boca dela. Puta, então ela começou. Que história é essa, mano? Que porra é podia essa? Podia ser no Sobrenatural. Porque ela começou a distribuir feijões mágicos de cores diferentes em todos os ambientes da casa. Mas que feijões mágicos é esse? Vômito. Ah, cara, era feijão, cara, que ela tinha comido. Cara, eu tinha pensado numa coisa totalmente absurda. Mas ela comeu porque ela se teletransportava. Porque a gente chegou um momento que as pessoas perceberam que tava fora de controle o negócio, porque tava todo mundo muito louco. Sim. E essa menina começou a ficar completamente louca. Só que eles veem as coisas em câmera lenta, então eles não conseguem impedir. E a menina, e as pessoas colocavam a menina na sala, ficar sentadinha, ela sumia. Ela se teletransportava. Era pra vomitar em outro lugar. Pra nossa, liberar a magia dela. Porque ali tava nojento, ela inclusive, ia vomitar onde tava vomitado. É louco, ela não é. Ela tem higiene. Se você for comer esse feijão mágico, você pode realizar um desejo. Se o seu desejo for intoxicação alimentar. Ah, bom. Sim. Sempre realiza. É uma mágica meio fraca. Uma mágica afunilada. Iniciante essa fada também. Não dá pra parecer. Nesse meio tempo que aconteceu isso, esse colega que deixou a chave na porta, ele, como ele quis participar da festa, chegou, começou a beber loucamente e tudo mais, e ele foi lá e deixou um presente também pra essa papelaria em homenagem aos caras. Um outro vômito. Não, mas um vômito, cara, que cobriu a calçada inteira, e não tinha como disfarçar que não era nosso. Não tem, claro que não. Não tinha como disfarçar que era vômito. Caiu minha sopa, caiu minha sopa. Foi pela sacada. Foi pela sacada, só que ficou um risco na sacada. Com uma faixa. Com a faixa, não tem como falar, não, foi um bêbado que passou ali e vomitou do seu teto até embaixo. Como você explica que no próximo dia ser sábado, como é que você explica isso pros caras? Teve que descer o Zé Bosta aqui pra passar uma água, porque senão, né, a gente ia tomar porrada e a próxima chave que ele esquecesse, né? Sim, é. Os caras iam vomitar na tua cama, né? No final, a gente teve que emprestar roupa pra essa menina pra ela tomar banho, pra duas meninas, porque uma delas teve que tomar banho junto com ela. Mas foi numa banheira com gel? Não. Vocês ensaboaram elas? Só pra entender. Né? Não vai ter nada sexual nessa história mesmo? Eu tô de pau de fora à toa aqui? A gente teve que prestar cobertores nossos, travesseiros nossos para as pessoas dormirem, que elas estavam em situações catatônicas. Sabe quando você tem que deixar balde perto das pessoas? Cara, sabe o que é o pior dessa história? Vocês terem pagado a faxineira. Exatamente. Não, esse é o pior da história. É, exatamente. O colega que se fudeu foi a gente, entendeu? Exato. Não, e você tendo que descer pra limpar, você nem tava na festa. Não tava na festa, mas aí é que o problema. Se eu deixo aquela merda acontecer, vai respingar pra mim. Não, claro que sim. Vai. Não, você foi amigo. Você foi amigo. Exato. Yet to come, oh no. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy. Moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. amigo velho. Eu te desejo sorte, desejo tudo de bom. Tô com você até a morte, e eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho. Um amigo meu, que vou pedir ajuda aqui de vocês pra contar essa história, que é um amigo meu chamado Gabriel. Ah, sim, mas não fale o nome do Gabriel Asbar. Um amigo meu que é o Gabriel Asbar. Mas que é monobola? Sem falar o nome dele, sim. É, não vamos falar nomes, não. Ele já contou uma história aqui de uma namorada que ele teve que era completamente louca. Sim. Já contou. Quais dela? Não, vários. Mas um episódio do Eu Não Acredito Que Isso Aconteceu Comigo, acho que ele contou essa história, que a mina inventou que estava grávida pra ele, pra Exato. Testar a força do relacionamento dele. É um jeito muito bom. Ótimo. Exato. Nunca vai dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. Então, depois dessa fase, o que aconteceu? Deu uma estremecida no relacionamento. Afinal, ele viu que ele se sentiu testado. Exato. É. E você, quando testa um relacionamento, se a pessoa descobre, dá uma estremecida. Sim. Fica uma dica aí. Nessa história, aconteceu o quê? Tava um relacionamento estremecido e... De repente, surge essa história de um amigo meu, Gabriel, mas deu um problema. Surge o amigo... Da namorada. O amigo da namorada? O amigo da namorada dele, cara. E você sabe que... Se o ouvinte não sabe, é pra saber esse amigo da sua namorada, o famoso amigo farofa, que quer misturar o seu feijãozinho ali, cara. Esse amigo é perigoso. O feijão tipo da menina lá da festa do bar? Exato. Então vem, deve estar lá na República ainda. Vem esse amigo se fazendo de bondoso. Já xinguei esse tipo de cara aqui. Você é um filho da puta, cara. Você que é esse tipo de amigo e está ouvindo esse episódio, sabe que você é um filho da puta. Isso, não, mas tem um você nome. Você é um talarico. Exatamente, talarico. Você é um talarico. Vai tentar pegar alguém que é solteira, filha da puta. E tem um nome pra talarico. Tem uma frase pra talarico. Talarico morre cedo. Sim. E tem esse amigo aí que veio o quê? Garfar, né? No momento de... Fragilidade? De fragilidade do relacionamento, veio oferecer seu ombro amigo pra namorada. Ombro, digamos. Sim? Tá. Talvez da largura de um ombro. Ah, bom, aí sim. E daí veio oferecer isso. E Gabriel Asbar ficou meio encucado, falando, pô, esse cara tá... Tá chavecando tá minha mina. Chavecando minha mina. Sim. E a mina falava o quê? É só meu amigo. Só meu amigo. É possível, seu amigo. É possível. Mas nesse não caso... Não nesse caso. Não porque nesse caso. Pelo histórico de conversa do tipo, quero comer tua bucetinha, esse tipo de coisa... Às vezes é um código entre amigos, às vezes é um código. Às vezes é uma brincadeirinha, inocente. Eu não sei. Tá, nesse caso não era. Nesse caso não era. E um dia Gabriel Asbar chegou pra contar que o relacionamento tinha acabado. É, mas a gente... Tá bom, acontece. Tudo bem, né? Já tava fragilizado mesmo. É. Foi surpresa pra ninguém. Não foi uma surpresa pra ninguém. Mas foi surpresa o porquê terminou esse relacionamento. Porque ela falou, o Gabriel Asbar fez aquela ligação da tarde, ou sei lá, conversando pelo MSN. A hora época. Do controle. Você, hora... É, foi fazer aquele feedback no final do dia. Falou, ah, e aí, como foi o almoço? Ah, no almoço saí com meu amigo, vamos colocar um nome... Creyson, você é com um amigo Creyson. Não é Cleyson, é Creyson. Creyson, porque Cleyson é o nome de verdade. Então Creyson. Que é pra, né, disfarçar aí bem. Aí com meu amigo Creyson, a gente foi almoçar e conversar juntos. Então, Gabriel, legal. Ah, onde, que bom, né? É, onde vocês foram? A gente foi no motel. Mas pra conversar. Exato. Esse é um absurdo. Eu falo, não, mas a gente foi no motel, deu o Gabriel puto, lógico. Mas que porra é essa, filha da puta? Ela, calma, Gabriel. A gente foi no motel pra conversar. Que a gente queria privacidade. Exato. Pra não levantar suspeita. Exato, exato. Aí o Gabriel, por causa disso, por causa dessa bobeira... Terminou com a menina, não, cara. Não, mas o Gabriel também é muito... Ele julga as pessoas, né? Ele julga demais. Ele julga demais. Ele escolhe demais. Além de escolher demais, julga demais. Ele me perguntando o que eu achava. Eu falei, porra, Gabriel, pode ser que a menina até... Eles até foram no motel e só conversaram. Pode ser, pode ser. Não, acontece de você levar a menina algum dia, em algum lugar e não conseguir comer. Nessas pães dimensões. Nessas pães dimensões, nesse multiverso... E algum deles pode ter acontecido isso. Sim. Mas a questão... Não, em algum deles aconteceu isso. Sim, mas a grande questão é ninguém, em nenhuma pandimensão, ninguém vai ao motel só pra conversar. Aí não, essa é a questão. Então não é o fim, é o meio. Exato. O meio não justifica o fim dessa história. Claro que não. O meio que é o porque ele separou. Exato. Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom. Tô com você até a morte, e eu sei você faria o mesmo se estivesse em meu lugar. Amigo, você faria o mesmo, eu tenho alguém com quem contar. Das histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar. Eu gostaria de falar que já fui parente de Wesley Zobb, pra quem sim, não sabe. Sim, sim. Já fui parente e não é porque ele mamava meu pai, não. Não, esse daí ele era irmão de leite, que é mais que parente. É mais que parente. Mas eu namorava uma menina e o Wesley namorava a irmã dessa menina. Exato. Namorava, né? Não namorava. Não namora mais. Não. Ainda bem. Mas o que que acontece é que cada um namorava uma das irmãs lá e... por um motivo não deu certo meu namoro, terminei, só que, e aí, pra quem está pensando em terminar um relacionamento, tem que saber. Muitas vezes, quando o ciclo de amizades é muito parecido, tem a separação de bens ali. A separação de bens inclui os amigos. Os filhos, os amigos sim. Então, muita gente achou que eu era filha da puta nessa história de separação. Muita gente achou que eu tinha traído... pegado quatro mulheres numa festa com feijões mágicos. Todo mundo achou que eu era, sei lá, um pau de mel que saiu comendo todo mundo e tinha terminado com a menina porque eu era um grande traidor, filha da puta. Sendo que nem quis zoar a puta. Muito obrigado, Sobe. Você é um cara conciso. Então muita gente achou que eu era filha da puta e muita gente ali... Questionou o seu caráter. Questionou meu caráter e porque não ando com pessoas mal caráter, não andavam mais comigo. Exato. Não, tá explicado porque ele só tem o Anderson como amigo, né? Porque ele tem que chamar o Anderson pra cá, porque sobrou, né? Faz sentido. E daí, o que que acontece? Por muito tempo, essas mesmas pessoas não frequentaram o mesmo lugar que eu. É verdade. E aí, um dia, no aniversário de Gabriel de Asbar, que data, Wesley Zobb? 22 de janeiro. Eu pensei, pô, hoje é aniversário de Gabrielzinho, estou aqui em Americana, o que que eu vou fazer? Ligar pra Gabrielzinho. Claro. Vamos sair pra comemorar. Eu liguei pra Gabrielzinho. Eu falei, feliz aniversário. Ele, muito obrigado. Eu falei, vamos fazer alguma coisa. Vou passar aí na sua casa. Daí o filho da puta do Gabriel. Filho da mãe. E eu jogo isso na cara dele até hoje. Ele falou, não venha. Não venha porque as outras pessoas estão aqui comemorando meu aniversário. Inclusive meu a sua ex. Eu falei, filha da puta. Peraí. Filha da puta. Deixa eu até falar. Deixa eu lá. Eu estava lá. Eu fui convidado porque eu sou amigo do Gabriel. Foi aquela festa que vocês organizaram. Você lembra? Eu fui nela. Você tava lá. Eu fui. Eu tava falando. Então todos vocês são filhas da puta, cara. Eu não sabia. Achei que ele tava viajando. Todos eu também achei. São filhas da puta. Na cara de vocês, né? O Gabriel essa falou. Essa é a minha última participação no Churume. Pelo jeito a minha também. Pelo jeito o Churume acaba aqui. Mas vou explicar. Foi passado pra nós a informação que o senhor estava em Ourinhos. Ah, foi sim, foi exatamente essa informação. Foi exatamente isso que o Gabriel nos disse. Exato. Nós temos contrato assinado. Mas aí o que você respondeu na hora? Não, falei, tudo bem, me joguei essa história na cara dele, a jogo até hoje. É um filho da puta, sua máscara caiu aqui hoje, Gabriel. Olha, aquela festa foi legal pra caramba. Tinha aquela garota dos feijões mágicos. Procurando dor, estranha. O gancho não vem? Se estivesse em meu lugar, amigo, você faria o mesmo. Eu tenho alguém com quem contar. as histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar, das batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. Ah, eu sei você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo, amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um episódio aqui, que não foi sobre nós, não foi sobre histórias nossas, um amigo nosso. Amigos nossos aí, participando, contribuindo aí para nossa formação intelectual, social e, por que não dizer, multiétnica. Sim, ou e multiverso. No caso, sim. Queria agradecer a presença do Paulo Garoto Vaca, que está abismado com as coisas que o Wesley Zop tem embaixo da manga e não vai pro ar. Não, não pode ir pro ar. Eu não tô preparado pra vir. Existe um mundo que você não conhece, Garoto Vaca. Garoto Vaca, dê seu tchau e se despeça aí do nosso querido ouvinte. Agradeço. Ou agradeço ou não, né? Eu ia falar, agradeço a oportunidade de gravar um podcast, mas eu não sei. Eu espero que o Gabrielzinho volte logo, porque nós não aguentamos mais a quantidade de mentiras proferidas aqui nesse lugar. Parece o jornal da Globo, essa porra aqui. Não houve uma só mentira proferida da minha boca. Não. Só pra deixar bem claro. Eu quero aquela metralhadora. Estou esperando. O fuzil, ali. É fuzil. Não, verdade. Não vai disparar. A não ser que eu diga não. Só de falar que não vai disparar, ele dispara. Eu espero vida longa e próspera esse podcast aí, né? Uma citação muito clássica do Star Wars, né? Sim. Então é isso aí. Parabéns a todos aqui. Muito obrigado. É isso, legal. Fale nossas redes sociais e dê seu tchau. Vamos lá. Primeiras redes sociais: Facebook. Vocês procuram lá por facebook.com/lixodolixo e no Instagram, lixodolixo. Muito bem. No Twitter, @néctardolixo. Eu gostaria de agradecer aqui e foi muito legal estar com vocês. Muito bem. Então, o nosso e-mail é autocríticas@chorume.com.br. O nosso WhatsApp é o DDD19994955485. Pode mandar uma mensagem de voz. E no, tem um grupo de Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos, que deve estar aqui no post e é capaz de ter o link, se o Arnaldo quiser colocar. Muito bem, então eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês são lindos. Gostaria de agradecer a presença aí do nosso ouvinte, que tanto tem contribuído para o crescimento do Chorume. O Chorume está escorrendo cada vez mais realmente líquido. Realmente o crescimento, né? Tamanho da leitura de e-mails, né? Puta que pariu! Sim, então obrigado aí a participação de todos. Até a próxima semana. Tchau!